Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu queria muito ver um crossover do MRG com Beto Estrada. Com Beto... Just a joke. Ai, ai. Aqui é o matador de robôs gigantes, Afonso Solano. E a luta continua, irmão. Aqui é o Carlos Roto. E eu queria ver o R2-D2 enfrentando o BB-8. Já tá valendo? É assim? Vamos jogar nomes. Já joguei um, já joguei agora. Um. Já joguei. Cadê o protocolo, Alexandre? Vê. Pois é, pois é. Queimou. 20 anos o cara não aprendendo, vai ser agora. Aqui é o Rex e eu gostaria de ver um embate. Nossa! Briga de família, quem ganha? Eduardo Spohr, e como eu sou uma criatura anacrônica, eu dei uma olhada na lista que vocês passaram, eu não conheço nenhum dos personagens, então eu vou falar, eu tô aqui com o único objetivo de espalhar o caos nesse programa. Até parece, não conhece. Tá velho, não conhece mais ninguém, não vê mais anime, não. Lê quadrinho mais. Não sai mais de casa, não sai mais de casa. Sério, é um Copacabana, virou um Copacabana. É isso aí. É um Copacabana, é. Copacabana é a Flórida do Rio de Janeiro. Um dia você vai ser um cachorro, um velho, um mendigo e vai morar em Copacabana. Tudo ao mesmo tempo? Um dia você vai... Carnavais diferentes. É, exato. Ah, quem fala, o cara mora em Botafogo, bairro de passagem, porra. Ah, mas eu tô sempre evoluindo, eu tô sempre passando. É, tá certo. Cara, eu não tento. Aqui o Azaghal, eu quero ver uma disputa. Não, vai Rex. Ah, caraca, toma. Aqui o Rex, eu quero saber quem ganha. O look do Retorno Jedi ou o look do episódio 8? Ih! Ele falou que queria ser polêmico. Aqui o Azaghal, eu quero saber quem ganha. Dom Azaghal ou Padre Quevedo? Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um grandioso episódio. Achei que você ia falar em Miami, cara. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails em Canelada Zona Nerdica. Vamos! Diretamente da Campus Party, naquela canseira! Olha só! Estamos na Campus Party! Nossa décima Campus Party! Sem dormir, como sempre! E Azaghal, neste domingo, dia 4 de fevereiro, é o Super Bowl! Caraca! Dessa vez, New England Patriots versus Philadelphia Eagles. Vai ser bom esse jogo. E mais uma vez temos Tom Brady. Que novidade. Tom Brady no Super Bowl. Mais conhecido como o marido da Gisele. Incrível! Incrível! Que coisa fantástica, cara! É isso, cara. Super Bowl é sempre um grande evento, cara. Grande final da NFL. Ver Tom Brady jogar é sempre uma parada muito foda, cara. Ele joga muito, cara. O cara merece mesmo, cara. Ele é foda. E vamos aproveitar esta deixa esportiva para falar de nossos amigos do Magazine Luiza! Olha aí! Lembrando que agora estamos mais esportivos, né, Azaghal? Estamos, ó, praticando esporte. Aliás, pratique esporte você também. E para incentivar a galera, Magazine Luiza está dando 10% de desconto na categoria de esporte e lazer para quem baixar o aplicativo. O app da Magazine Luiza, sim, cara. Tem link no post pra você conferir regulamento, saber como é que funciona. E o cupom de desconto que vai te dar 10% é Marido da Gisele. É isso mesmo. Esse é o quarterback do New England Patriots, o marido da Gisele. Aproveita o cupom de desconto e se enche de itens de esporte e lazer lá na Magazine Luiza. Link no post, rapaz, corre lá! E vamos lembrar também que hoje é a primeira sexta-feira do mês, então temos Nerd Tech! Olha aí! Hoje, Paulo Silveira e Maurício Linhares, da Alura Cursos Online de Tecnologia, vão falar conosco sobre bugs em software. Os bugs, os malditos bugs. Deu bug, cara. Deu bug. Sabe aquele bug no aplicativo que você usa pra ouvir podcast? Mas existem. O bug do milênio, Azaghal. A gente falou disso. Tem até um bug sério que pode acontecer em 2038. Nós vamos discutir isso tudo. Tem coisa pior. Sonda da NASA que não chegou em Marte por causa de bug, cara. É, cara, sério, é incrível. É muito papo, cara. E vamos lembrar que se você gosta de software, de redes, de design, de banco de dados, edição de vídeos, cara, tudo isso tem na Alura. Eles têm mais de 500 cursos práticos com projetos de verdade pra você entrar na área de tecnologia. O fórum da Alura tem mais de 1 milhão de mensagens mostrando que o pessoal da Alura realmente está lá pra ajudar, cara. Tudo isso organizado em carreiras, sequências de cursos organizadas para você atingir o seu objetivo. E olha só quem é nerd, tem 10% de desconto nos planos anuais. Qual é o URL? Qual é o URL? É só entrar em alura.com.br/promoção/nerd. Acesse o link aqui embaixo e clica já em carreiras, que dá para ver um monte de conjunto de cursos justamente assim organizados para você se achar mais rápido na Alura. Corre, cara, corre, aproveita esse desconto muito bom e ouve o Nerd Tech que tá muito maneiro. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 19 minutos e 50 macacos na porrada. Azaghal, eu quero agradecer, como sempre, aos nerds que doam sangue toda semana e salvam vidas toda semana. Eduardo Fonseca, Carla Drielli, Alisson Alves, Eduardo Dornelles, Fábio Nascimento, Ramon Prietos, Vitor Pedrosa, Marcos Aum, Lívia Barbosa, Breno Santiago e Marina Marta. Obrigado, gente. Também temos o pessoal do Scalp Solidário. Olha aí. Carla Drielli, Amanda Oliveira, Bruno Carrard, Rafael Regis e Laura Borborema. Olha aí, gente. Obrigado para vocês que doaram cabelos. Muito obrigado. Arte dos fãs explodindo de arte dos fãs do Nerdcast RPG. Muito obrigado ao Pablo Vinícius que botou... É spoiler, gente. Billis alguma coisa. Tem também o Ozob e Billy pelo Anderson Passos. Muito bom. A Loucura de Faraday pela Joyce de Andrade. Tem o Nier Latotep irado do Fábio Henrique. O Nerdcast de RPG pelo Danilo Rodrigues, muito maneiro, com todos os personagens. A Dona Sapa pelo William Dias. O Clayton pelo Lucas Minitti. O Dom Azaghal irado pelo Paulo Ricardo, cara. Paulo Ricardo Perrone, putz grila. Tu já foi fã dele. Paulo Ricardo, eu gostava do Paulo Ricardo, RPG. E também o Jimmy O'Flanagan. Pelo Emanuel Rafael. Cadê a arte do cara que fez o Billy pulando? Só um minutinho, Léo. Ao vivo. Eu vou esperar porque eu tô aqui do lado dessa vez, tá? Só um minutinho, Léo, ao vivo. E tem o Vender Silva que fez uma... Vender Silva, não. Vender... Ah, ok. Que você entendeu? Entendi. Vader Silva. Vader, não. Eu, o melhor e o pior de dele. Dois mundos, no o nome só. Vader Silva. Eu não sei se é o Wender. Talvez seja o Wender, porque é com W. Ah, no Brasil é o Wender. É o Wender. Então, o Wender. Cara, o Wender Silva, um pôster do Billy saltando. Que é inacaraca, que imagem incrível, cara. Cara, obrigado, Wender. Eu achei Bender. Que foi a arte mais incrível que eu vi, cara. Muito obrigado a todos os 10 que mandaram abraços dos fãs. Vinícius Mizobuchi, 24 anos, estudante de arquitetura e urbanismo, Campinas SP. Esse não é meu primeiro e-mail. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Acabei de escutar o Nerdcast 604, o futuro da educação. E além de parabenizar pela ótima escolha de tema, gostaria de fazer algumas colocações. Não é de surpreender que o Azaghal tenha gostado e aprendido tanto com peças de teatro que fez para aulas de história e português. Esse tipo de metodologia, o aprendizado baseado em projetos, tem se mostrado há décadas um dos meios mais eficazes de fazer com que alunos façam muito mais do que reter informações, aprendendo ao longo do processo diversas outras habilidades de maneira interdisciplinar e lúdica. Afinal, para fazer o tal teatro, se envolve, além da leitura do livro, a composição de um roteiro, a produção de figurinos, a construção de um cenário, que mesmo nos casos mais humildes, ainda demanda criatividade e engenharia para fazer aquilo ficar de pé. Parem para pensar quantas habilidades estão envolvidas apenas nessas atividades, cara. Muito, muito bom. No entanto, e você marcou na sua memória pra sempre, né, cara? Isso é incrível. Sim, sim. O que ele falou faz sentido aí. Exato. Meu professor mandou muito bem. No entanto, ainda é comum a ideia ideia, não só no Brasil, de que a diversão e aprendizado caminham de modo separado. Pois é. O Nerdcast é a antítese disso. E, portanto, depois do jardim de infância, a diversão acaba e o aprendizado começa, culminando na grande encheção de saco, que é a graduação. Mesmo em um curso como o meu, que é por natureza baseado em projetos, diversas disciplinas que poderiam ser feitas por meios mais práticos se resumem a ser uma decoreba e um punhado de autores que você precisa regurgitar em provas ou seminários. Em 2015, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no MIT. Olha, o cara tá de brincadeira. E lá, pude ver como uma das melhores universidades do mundo age justamente na contramão desse conceito. Cursei uma disciplina de design de brinquedos, que é disciplina de introdução ao curso de engenharia mecânica, isso mesmo, brinquedos e engenharia mecânica. E lá, desenvolvimos em grupos, ao longo do semestre, um brinquedo desde sua concepção inicial até o protótipo funcional. Nesse processo, aprendíamos não só sobre resistência dos materiais e eletrônica para desenvolver os protótipos, como também sobre teoria das cores, a composição gráfica, para que os brinquedos fossem interessantes. E ao final do semestre, ainda fazíamos um pitch do brinquedo em um auditório com mais de 300 pessoas. Fantástico. Incluía executivos da Hasbro. Olha aí. Ou seja, não era só sobre aprender ou decorar um determinado conteúdo. Era sobre ter uma experiência completa de aprendizado através de um projeto. E aí ele termina em meio gigante. Não espero que a gente simplesmente comece a copiar esses modelos sem uma análise crítica para a situação socioeconômica do nosso país. No entanto, acho que também não é preciso esperar por uma grande reforma no sistema educacional para começar a agir e implementar esses métodos. Como o Sandro chegou a comentar, as ações bottom-up, de baixo para cima, já são responsáveis por enormes impactos na nossa sociedade. E ainda sou otimista em relação à minha geração. Gosto muito do tema de educação e poderia ficar horas falando sobre isso, mas como o e-mail já está longo, gostaria de agradecer pelo trabalho incrível de vocês. Obrigado, cara. Agora é você, Azaghal. Vamos lá. Leonardo, 26... Leonardo sem sobrenome? Não começa. É isso mesmo? Leonardo, 26 anos. Professor... IFMG, Belzont, Minas Gerais. Leonardo. Leonardo, da Idade Média. Ah, da Idade Média, eu tenho sobrenome. Léo Teacher. Tá. De Léo Titcha. Boa noite, nerds. Esse não é meu primeiro e-mail. Ao meu ver, um grande problema da educação nacional é a falta do entendimento do propósito de se estudar, principalmente nos níveis médio e superior. Estuda-se hoje because of reasons. Olha aí, Léo Titcha. As escolas, em sua grande maioria, têm como objetivo fazer os alunos passarem em algum curso superior. O número de aprovados é o maior marketing para matrícula. É verdade. Tem escola, inclusive, que contrata... Contrata não. Escola que pega o aluno de outras escolas. É, eu sei, tem esquema, é verdade. Quando é rede, ele bota os melhores alunos na unidade que eles querem que fique com marketing. Exato. Aí pega os alunos de várias... Ah, então vocês vão estudar na turma avançada. Pum, bota todo mundo. Boa, vamos lá, escola. Exato. Que aí pessoas vão se matricular naquela eles escola. Eles compram e alunos de outra escola. Eles fazem um scout nas outras escolas concorrentes. Esse cara é bom. Aí ele pega o cara, paga, puxa, paga pro cara estudar o lá, cara, no último e o cara ano, passar que o cara já é super inteligente no último, mesmo, exato, no último ano só pra ele ser aprovado com essa escola. Exato, e aí entra pra estatística deles, exatamente. Aí onde eu tava? Because of reasons, because... marketing, ok? Que é o que os pais querem. Uh-huh. E as escolas assim formam uma legião de frustrados. Uh-huh. Ou não gostam do curso escolhido, ou não passaram onde queriam, ou se acham, abre aspas, burros, fecha aspas, burros. Por que eu botei burro depois de fechar as aspas? Por não conseguir nota em uma prova. Uhum. Dado isso, o aluno faz um ensino médio que não o prepara para a vida. E na minha concepção, posso estar enganado, nem para o mercado de trabalho. É bem isso mesmo. Quando no ensino superior, os alunos estão fazendo o curso que dá mais dinheiro ou que eles tiveram nota suficiente para passar. Passar de ano... Eita, texto. Eu já não tenho entendido mais nada, eu tô só lendo. Passar de ano é uma consequência ciência de um entendimento, de um aprendizado, que é útil para o nosso dia a dia. Saber disso é o ponto-chave para que as disciplinas sejam cursadas com mais apreço pelo aluno, tornando claro que não é necessário ser médico, engenheiro, advogado ou sequer ter um curso superior para ser bem-sucedido. Olha aí. Tá aí o Steve Jobs, que não tinha. E o Mark Zuckerberg. Exatamente. E o Bill Gates. Exatamente. E o Azaghal. Grande parte dos ingressos de faculdade são profissionais mal formados, frustrados ou que saíram completamente da área de formação após a conclusão de um curso que, além de longo, é muito caro para as pessoas e para o governo. Isso acontece. É, tem muito engenheiro dirigindo Uber aí, mano. Exatamente. Eu conheci um engenheiro que era motorista de táxi, de verdade. Sim, sim, acontece, né? Tenho amigos que são engenheiros. Se ele falar que é motorista de Uber, vai ser um transmissão de pessoas. Tenho amigos que são engenheiros e exercem funções que não precisariam de curso superior. Bombeiro e dançarina. Olha aí. Formei para fazer o que amo, estudar, pesquisar e ensinar. Mas, infelizmente, sou exceção. O marketing das escolas deveria ser sobre as pessoas formadas na instituição que estão satisfeitas na profissão escolhida, independente da formação. Isso aí. O tema é mais amplo que isso, principalmente quando se trata de pessoas carentes. Não sei se falei muita bobagem, mas é o que penso. Poderia detalhar melhor cada ponto, mas vou prezar pela objetividade. Parabéns para todo... Esse assunto é, cara, é vasto. A gente pode fazer outros Nerdcasts sobre isso. Vai lá. Amanda Matos, designer gráfico, pós-graduada em design de interação, Florianópolis, Santa Catarina. Primeiramente, esse não é meu primeiro e-mail. Parabéns pelo excelente trabalho, vocês são demais. Acompanho vocês desde outubro de 2013. E queria dizer que o Nerdcast 564... O lado bom da vida é o must listen de vocês. Não minto, eu me emocionei ouvindo. Relativo ao sistema de educação que está falido para a atualidade, existem outras alternativas para aumentar o engajamento do aluno nas aulas. Uma maneira de tornar a execução das tarefas um divertimento é aplicar a gamificação. Olha, mas o que é essa tal gamificação? É o uso de elementos que compõem um jogo no sistema que não é um jogo. O exemplo mais evidente disso é o aplicativo Waze. Que você tem um avatar com um nível que ganha experiência de acordo com o que você faz. Acho insuportável. Deixa essa alerta, merda. Fica pegando balinha. Puta, que merda, cara. E fica uns balos no meio do mapa. Eu não quero ver bala, eu quero ver uma estrada, caralho. Exato, né, cara? Dá like nos comentários dos outros. Outra bate merda. Fotos. Tem carro de polícia, tem que dar joinha. Caralho. Tudo gira em torno de evoluir o seu perfil no aplicativo. Mas então, essa gamificação é o que cria dados comunitários que são usados de fato no Waze. Interessantíssimo. É uma forma de estimular as pessoas a gerarem dados espontaneamente. Percebam que quanto maior o seu nível, mais coisa você destrava. Uma espadinha, um escudo, uma coroa para usar no seu avatar. O sistema de recompensa faz com que o usuário retorne a usar o aplicativo por ser algo prazeroso. Não, não é. E ele é constantemente recompensado durante seu uso. Agora, você pode desligar essa porta? Não pode? O meu é desligado. Então. Mas eu acho o Waze uma merda, desculpa. O Waze tá com um delayzinho, não tá? Tá um problemaço. Ele tá com delay, você faz a curva e demora um bem pouco. Depois. Vocês estão sentindo isso, os ouvintes? Sentindo. É, de que o Waze de vocês, que você faz a curva. Percebendo. Ele demora? Sentindo. Sentindo. Feeling. Agora. Você tá pensando em inglês? Não. É isso? Não. Que babaca! Não tô pensando em inglês. Vai se fuder. Ela continua aqui. Agora, sabemos que é fácil desistir de assistir aulas online. Sabemos que o AltTab, o WhatsApp, ou até mesmo e-mail, são excelentes concorrentes diretos da sua atenção. E se o sistema de EAD fosse gamificado? Você forçaria... Ia ser GAD. Game à distância, é isso? Você forçaria... Não, ia ser EGAD. EGAD? É. Ensino gamificado à distância. Então, você forçaria o aluno a realizar atividades para destravar conteúdos extras e dessa forma ele seria recompensado por fazer suas tarefas em dia. É um jeito de tornar o processo de aprendizado menos cansativo e mais recompensador. Envie um link que explica um pouco mais sobre o que é ela. Até mandou aqui. Cadê o nosso prêmio para ler esse e-mail e continuar? Porque tá monstro mesmo. Olha só, um beijo pra toda a equipe. PS, sou um ouvinte com um problema auditivo. Uso aparelhos auditivos para corrigir a perda, mas tenho em torno de 60% de audição num ouvido e 40% no outro. Sendo que um eu escuto os graves e no outro os agudos. Caraca. Aí ela colocou aqui. Mas ela tem... Textualmente. Ou seja, eu só consigo ouvir as coisas quando usando fones de ouvido em mono. Não consegui ter experiência 360 no NES de RPG, justamente por causa da minha audição. Mas o episódio estava excelente e aguardo ansiosamente pelo próximo. Olha só, eu não sei. Se ela tem 60% no ouvido, 40% no outro, e ela escuta grave num lado e agudo do outro, ela tem 100% no final das contas, né? Muito obrigado, minha querida, pelo seu e-mail. Valeu. Você tá desanimado mesmo, né? Tô cansadato. Valeu? Não, peraí. Valeu, passa no caixa. Desculpe, gente, eu não dormi de ontem pra hoje. Obrigado, gente, Campus Party! Não, ele não toma Campus Party. Só nós estamos. Vamos lá pra batalha de crossovers. Sempre tem coisas das batalhas antigas que a gente não falou. Ah, mas ó, o Rex soltou uma aí que eu gostei, vamos falar dela. Vamos lá, vamos começar com essa. Velho Luke ou novo Luke? Desce o novo Luke. Qual é o velho e qual é o novo? Vamos clarear aqui. Existe o Luke Skywalker oficial e o Luke fanfiction, que é o que a gente tá assistindo hoje em dia mamando na teta do ET. Ah, vai se fuder você também. Caralho. Cara, ganhou. O Luke ganha é o Luke que fala, I am a Jedi like my father before me. Esse é o Luke que é o Jedi que eu conheço. Com esse sotaque, like a my father. É o Luke da marca. Esse Luke nada mais era do que um iludido, porque o pai dele nunca foi Jedi, sempre foi essa merda aí. Matou, fez e aconteceu, meu amigo. Matou criança, matou tudo. Cara da direita, extrema direita. Agora tá sendo polêmico. Polêmica! Então o look novo agora é o quê? De esquerda. Tusken Raider morto, Tusken Raider morto. A extrema esquerda também mata criança. Exatamente. O novo look ganha, porque é óbvio que... Ele é mais poderoso, simples assim. É, e o velho look tá derrotado. Ele desistiu da força. Ele abandonou a força, se fechou com a força. Se fechou. Aí depois ele projetou a imagem dele e derrotou o Kylo Ren. Olha só, o velho look contra o Kylo Ren perde já. Quando vocês estão falando novo look, eu tô pensando no Dave e no Jovem Nerd mais magros. O novo look. Nossa! Nossa! Não, eu só quero colocar isso pra fora. Tá? Esse é o novo look. Esse é o novo look com gel, sabe? Com gel? Com gel, sabe? Com purpurina. É o novo look. O Luke Skywalker aprendiz ou o Luke Skywalker Failed Jedi? É isso. É. Então, mas o você falou, tá certo. O Luke Failed Jedi perderia pro Kylo Ren numa luta. Claro que perderia. O Failed? O Luke velho. Mano a mano, assim? Mano a mano? Não sei não, hein? Perderia? Não sei, porque até onde eu sei, o Luke, toda vez que ele pegou o lightsaber, ele fez bonito. E assim, é porque os filmes do Star Wars esquecem que os Jedi também têm poderes, têm a força. Então, o Luke Failed Jedi, ele não ia usar o sabre de luz somente. Uh-huh. Ele ia usar a força. Sim. Essa é a parada. Enquanto ele é um cara mais, pelo menos no filme, né? A gente viu, cara mais controlado emocionalmente, mais estável. Muito. Tanto que quase matou o sobrinho. Não, aquilo foi no passado. Dormindo. Quando ele tava aparecendo um ator de porno chanchada. Agora ele se equilibrou, cara. Um dia farão estudos sobre a obsessão do Nerdcast com porno chanchadas. Obsessão da nossa geração, né? Estaremos todos citados. Eu acho que a obsessão da nossa geração com isso é o fato que nós fomos todos adolescentes quando porno chanchada passava na televisão. E quando não tinha internet. Mas olha só, o Luke do Retorno de Jedi, ele também é impulsivo. Ele derrotou Darth Vader só porque ele deixou o lado negro entrar ali e fazer o cara mais poderoso ganha numa luta, simples assim. E o Luke Failed Jedi, ele é mais poderoso que o Luke do Retorno. Depende em que fase, porque no começo do filme ele tava todo lá, songo mongo lá, não usa força, não sou Jedi. The Sacred Text! Caralho, cara, depende em que fase. No ápice, claro. A gente não vai botar... Então, o mestre da escola. O Luke do primeiro filme, lá ainda tirando leite lá de Banta, contra o Luke tirando leite de bicho escroto lá na ilha. Não, aí não tem comparação. Beleza, com os dois de um ponto mais fraco. Cara, o Luke Failure Jedi não é fraco. Não tem essa ilusão. Não é fraco. Exatamente. Sim. Não, o Rex tá botando aí, sim, que é o Luke. Foi bom, Dudu. Eu percebi, eu notei. Bota os dois então no momento mais fraco. Luke do primeiro filme no começo contra o Luke do episódio 8 no começo. Mas você quer o quê? Um moleque de 20 anos batendo num velho de 65? De porrada na cara? Que a gente tá fazendo. Às vezes é preciso bater no idoso. De novo. Ó, o mouse. Caraca, memes infinitos. Ah, e de novo. O Luke, Filho de Jedi do episódio 8, ele não é fraco no começo do episódio. Ele só não está usando os poderes naquele momento. Exatamente. Quando ele encontra a Rey comunicando lá com o Kylo Ren, ele explode a casa sem pestanejar, maluco. É verdade. Ele tá poderoso pra caralho. Ele tá poderoso pra cacete, meu irmão. É verdade. Tá brincando. Tá sinistro mesmo. O cara projeta a imagem dele perfeita, sei lá que distância na galáxia. É. Tu vê, foda, todo holograma é uma bosta. Caraca, é verdade. Pra tu ver, os caras inventaram holograma e nem inventaram a câmera de segurança. Não, tem câmera de segurança. No episódio 4 tem, eles destroem várias na Estrela da Morte. Não lembra? Claro. Verdade. Aliás, eles passam metade daquela luta mirando, né, dentro da área de detenção, né? Os caras toda hora passam metade da cena fazendo. É um ponto. Isso. É, tem 18 câmeras. Ó, uma briga boa aqui, dentro ainda desse filme. Boba Fett versus Phasma. Ih, os dois. É, os dois. Essa é uma briga excelente, porque são dois lero-lero. Os dois terminam caindo, um cai na boca do Sarlacc e outra cai. Nossa, os dois tiveram no final. Que terror, cara. Os dois vão se bater ao mesmo tempo e caem ao mesmo tempo. Deixa eu falar uma coisa curiosa sobre o Boba Fett que eu aprendi até vendo um programa aí da Netflix que é o História dos Bonecos, né? Como é que é? O Solano Kivu também. História dos Bonecos. Dos anos 80, é muito bom. Maneiro. Então, o Boba Fett foi um personagem, só um parênteses que acho que a galera vai gostar de saber, que na verdade foi inventado pelos criadores de brinquedos. Ele foi inventado porque precisava aumentar a coleção, e aí os caras inventaram, tanto é que ele tem aquela armadura que é toda misturada de várias cores, que os caras foram pegando vários elementos, colocando e tal, e aí enfim conseguiram colocar no Império Contra-Ataca pra ser um cara coadjuvante, depois ganhou projeção e virou o Boba Fett que a gente conhece. Então só esse parênteses que eu achei maneiro. O Boba Fett então foi inventado não pelo George Lucas, né, mas pelos criadores dos brinquedos aí. Enfim, merchandise. Voltemos à zoeira, vamos lá. Mas então, eu acho que sério, a Phasma eu acho que ganha. A Phasma? É, a Fátima Bernardes? Phasma Bernardes. Porque olha só. Ela não faz nada, ela faz menos que o Boba Fett. Mas olha só, ela tem uma armadura nitidamente mais poderosa que do Boba Shiny Fett. Shiny and Chrome. Ela tomou um laser, o laser quicou pro lado, compadre. Pois é, exatamente, ela tem a vantagem. Mas a galera se esquece que, tipo assim, a Phasma até agora só apareceu usando duas armas, né? O blaster, né? Aquele heavy blaster deles lá. E a lança. E o Boba Fett, ele tem uma coletânea de armas. Ele tem. É, bom predador. Ele tem a porra, redinha, exatamente. Tem lança. Tem rede, tem lança. Ele tem arma da ponta das botas. Ele tem um rado de armas. Eu acho que assim, eu acho que o combate tá errado aqui. Não é o combate quem é mais poderoso, quem tem mais armas. A gente tem que... Essa luta entre Phasma e Boba é pra quem é o personagem mais decepcionante. Porque tu tá falando aí, tem arma desintegradora, tem rede, tem estilingue, tem ela, mas nunca usa nada. Tomou um tiro na mochila, saiu de pinote. Mas é aquilo, o Boba Fett nunca se esperou nada dele. A Phasma já entrou sem expectativa pra caramba, então ela é muito mais decepcionante. As lutas e os recursos que também, tipo, na trilogia antiga, na trilogia original, são diferentes das lutas e os recursos que tem hoje em dia. Se você quiser fazer um combate mais parecido, por exemplo, em vez de pegar o Boba Fett, pega como modelo o Jungle Fett contra a Phasma. Porque o Jungle Fett, se o Boba Fett fosse transferido pro modelo, pro tipo de luta, pro tipo de não sei o que, que se faz hoje em dia, ele não seria tão birrado, tão devagar como era antigamente. Filmagem. Então, imagina isso. Jungle Fett versus Phasma. Acho que fica um pouquinho mais equilibrado, talvez. Os mandalorianos, seguindo a mitologia que foi jogada no lixo pela Disney, eles eram inacreditáveis. Ficando a minha crítica subentendida. Mas os caras eram muito incríveis. E a Phasma, com certeza, tá implícito que ela é foda, apesar dela ser jogada no lixo pelo roteiro. Mas eu acho que ainda assim ele... Eu acho que é o seguinte, quesito decepção. Foi feita uma propaganda absurda em cima das Phasma. Nossa, é Brienne do Game of Thrones, a mulher de 3 metros de altura. Coitada, e o caralho. Mulher. Aí a mulher aparece com a armadura gigante, maior que os Stormtrooper, dando ordem pra caralho. A armadura é gigante, ela que é gigante. A armadura só acompanha. Não, ela perante os outros Stormtroopers. Ela era enorme, mas capa. E o cacete agora. Capa, cara. Ela usa capa, é verdade. Cara, o cara, ela em vez assim, criou uma imponência no personagem, ficou esperando o filme inteiro uma coisa dela. É. Pra meu irmão, não ser nada. A mulher ser rendida pra um blaster no pescoço, no corredor. Não, o Carlos falou isso aí, eu concordo. Que existiu uma expectativa muito maior da Phasma, tanto que no primeiro episódio lá no set. O Rex falou. Pessoal. Isso. Não, o Carlos falou antes. É. O Rex tá só se aproveitando da deixa do Carlos. Lá no episódio 7 foi já foi decepcionante no episódio 7. Pra e caralho. Aí a galera, agora vai, agora tá saindo fogo, agora vai ser foda. E aí ela foi de decepcionante de novo. É, exato. Ela perdeu pro Finn, que é um merda. Em termos de luta. Duas vezes. Ele é um merda. E ela perdeu pra ele duas vezes. É. Pois é. Pois é. A primeira nem conta. O primeiro é pior porque ele chega nela pelas costas, sabe? Ela tá passeando no corredor. Eles rendem ela. Então, tipo assim, beleza, ela foi rendida, pega de surpresa, ok, tinha mais dois ali, ela realmente não tinha como fazer nada. Agora no outro, cara, num combate, uma mulher que, tipo assim, teoricamente era pra ser, tipo, uma capitã e o Finn era o cara que limpava. Justamente. É, sistema de esgoto, sabe? Era pra ela limpar o chão com ele, cara. Era pra ela limpar o chão com ele. É verdade, a Phasma perde. Ela, ou ganha, não sei. Ela é a mais decepcionante. Ela ganha. Ah, tá. Não sei se ganha ou perde, mas ela é a mais decepcionante. Pelos poderes de Grey. Olha só, olha, eu vou botar uma boa aqui, hein? Opa, agora vai. Esse ano, especialmente. Vingadores versus Liga da Justiça. Liga da Justiça, próximo. Não, olha só! Qualidade filme ou personagem? É, porque filme, quadrinhos, é o do quê? Do filme, dos filmes. É o poder dos personagens. Me trouxeram. É, que é roteiro, ou o quê? Roteiro. Efeito especial, é o quê? A gente usa só como base os filmes, pode usar os quadrinhos, o conhecimento que a gente tem em quadrinhos. Vamos usar os filmes. Vamos usar os filmes. Mas sem contar roteiro. Só os personagens e os poderes. Eu vou começar com o seguinte diálogo, muito simples, cara. A Marvel não tem nenhum super-herói no universo de cinema que se compare em poder super-homem. É. Ponto. Não, peraí, calma. Olha só, antes da gente continuar aí com a paixão do Rex, a gente tem que... vamos montar os times, né? Porque às vezes a gente tá falando aqui qual é a Liga da Justiça, né? Liga da Justiça é Batman, super-homem... Não, Batman não existe, né? O Batman dos filmes não tem. Super-homem... Super-Homem, não tem. Não existe Batman. Não. O Batman do filme dá tiro, maluco. Caralho. Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Cyborg, Aquaman robô. E Flash. É isso? É isso. É o robô. O Cyborg. É o Cyborg. Cyborg, é. Agora, nos Avengeiros, tem... Vamos pegar a primeira formação ou a do segundo filme? Não, vou pegar tudo, né? É, todo mundo. Capitão América, Homem de Ferro. É isso. Viúva Negra. Hulk. Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro, Visão. Isso. Feiticeiro Escarlate. Feiticeiro Escarlate. Quem mais? Thor. Quem mais? Tem mais gente, né? Tem Homem-Formiga e Homem-Aranha. Eita ferro. Falcão. É. Mas Homem-Aranha não tá nos Vingadores. É, ele já tá no outro filme, já tá no Ele forma. Ele tá. Pode botar Homem-Aranha. Ainda tem o Pantera Negra? Conta, Pantera Negra? Conta, Pantera Negra. Pantera Negra e o Buck lá, qual é o nome dele? Soldado Infernal. Soldado Chorão. Esse time que o Dave tá colocando aí, já tem um que pode bater de frente com o Super-Homem, sim, que é o Thor. Nosso amigo da testa de cristal lá, com a tapioca na cabeça. Pela configuração aí, se junta Visão e Hulk pra cima do Super-Homem, é um problema, hein? Olha problema. Só, se você fosse pegar terreno de combate, o Super-Homem ele ia isolar um a um. Como é que ele faria isso? Começaria tirando do chão o combate, então ele já ia pro alto. Então o único que pode... Vai deixar. O único que Thor pode voar. O único que pode voar em combate, em manobra, é o Visão. O Thor, não, Visão. Como assim, cara? Ele arremessa o martelo, quer dizer. Ele voa pelo martelo. E o Homem de Ferro? Ih, peraí, o Thor não tem mais martelo. Calma. Gente, não. Olha só. O Thor não tem mais martelo. Thor não tem mais martelo. E nem olho, verdade. Mas ele é o Deus do Trovão. Ele pode soltar um raio no Super-Homem que não vai fazer diferença nenhuma. Mas ele vai ficar no chão. Então, tipo assim, o Super-Homem... Pode mandar um raio no Super-Homem, Thiago? Pode, mas assim, o Super-Homem não precisa nem lutar na Terra, cara. Ele pode lutar no espaço. Ah, se ele for no espaço, a gente dá tchau. tchau. Tchau, vai pro espaço, tchau, obrigado. Perdeu, W.O. W.O. Super-Homem do Rex perdeu pro W.O. Não, não é isso, cara. Por exemplo, ele pega o Hulk e arremessa no espaço. Acabou. Pegou o Hulk e arremessou. Acabou. Não tem mais Hulk. Não, mas não é assim, cara. Ele não vai pegar e o Hulk vai deixar ele ser. É. O Hulk vai enfiar a mão no peito do Super-Homem e não vai largar, velho. Um personagem em escala de força da Marvel se compara ao Super-Homem. O problema de chamar. Quem chamou o Rex? Esse que é o problema de chamar o Rex. O cara tem uma tabela com escalas de força. Como é que você sabe? É muito nerd. É nerd demais até pro Nerdcast. O Hulk é o personagem mais. O Hulk é o personagem mais forte da Marvel, certo? Não é. Quem é a mais forte da Marvel? Só tem dois personagens que são extremamente fortes que chegam num padrão de força igual do Super-Homem. Que é o Guardião, que é o cara que protege a Shi'ar. Cara, Shi'ar. Tá? E o Sentinela, que foi um personagem criado pela Marvel pra fazer força com um personagem Super-Homem nos quadrinhos. Eles a criaram... força do Hulk não é infinita? Quanto mais puto, mais forte? Então, o Hulk, ele tem um nível de força que ele pode aumentar a força dele com o tempo, que ele vai ficando mais puto. E com roteirista. Não, na verdade, você pegar o World War, aquele Guerra Mundial Hulk, pois é. Ele enfia porrada em todo mundo na Marvel. Inclusive no Sentinela. Roubado. Né? Então ele meio que... Não, ele não bate no Sentinela. E voltou. O Sentinela não existia nessa época. Ele não bate. Existia. A gente tá falando dos filmes. Segundo Nerdologia, o soco do Flash é mais forte. É, mas não dava pra contar isso. Por que não? É ciência. Porque não tem ciência em quadrinhos, cara. Então ele é mais forte ainda. O Flash seria o mais forte. É. O soco do Flash. Então é só o Hulk, o Thor e o Visão segurarem o Super-Homem. O Flash dá um soco na cara dele. Por que o Flash. Sabe quem segura o Super-Homem? Por que o Flash. Sabe quem? Por que o Flash vai dar um soco no Super-Homem? Não entendi isso também. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. É verdade. O único personagem que poderia atacar fisicamente o Super-Homem seria a Feiticeira Escarlate, que ela faz magia. Não, o Doutor Estranho também. Ele segura o Super-Homem. Mas ele não é dos Vingadores. Não é Vingador. Não é. Não ele é, entra, não ele é. Chega lá. Não é. É Vingador. Tá bom, fez Escarlate. É mágico? O Thor poderia se fosse dos quadrinhos. O do filme não é magia. Não é magia. É tecnologia alienígena. Não, é tecnologia alienígena, cara. Tecnologia alienígena? Aonde? Não, é poder. É pelo que eles explicaram que é tecnologia. Não, ele fala que é uma mistura de magia e ciência, é isso. Então tem magia. Tem magia. Tem sim. Eu aprendi isso quando eu era criancinha pequena lá em Copacabana. Eu aprendi que o Super-Homem era vulnerável à mágica. Isso. Sempre foi, né? Então o raio do Thor ia fritar o cara, meu irmão. Não é bem assim, não. Pra machucar ele. Então, peraí. Então mudou o cenário. A luta é Thor e Feiticeira Escarlate contra Super-Homem. É outro cenário. Dá pra pegar. Seria assim. E se jurei. Mas peraí, por que a Feiticeira Escarlate é magia? O dela não é poder, tipo, mutantes? É probabilidade, né? Eu acho. É, mas nos filmes é outra parada. É verdade. O Voltor tá lembrando bem. No filme, eles cagaram a Feiticeira Escarlate. Ela lá é muito fraquinha comparada aos quadrinhos. É, nos quadrinhos ela é uma mata inacreditável. Altera probabilidades. É, ela é uma das pessoas mais poderosas da Terra. Não é só probabilidade. Ela é agente da magia do caos. Mas se você falou magia, ela tem magia. Ah, seu nerd. Enfim, vamos lá. Cara, mas esse é o problema. O Thor, ele é tão... Se você comparar o Super-Homem com o Thor, seria uma criança com um adulto. Por mais mágico que ele seja. Onde tá escrito isso? Eu posso te provar por A mais B, cara. Não, você tem razão. Eu escrever aqui e te mandar. Se você pegar o que o Super-Homem pode fazer em força, o Thor não chega. Tem razão. Nos quadrinhos, por exemplo, o Thor nunca chegou a levantar a quantidade de peso absurdo que o Super-Homem já levantou nos quadrinhos. Peraí. Mas tem um fator aqui que ninguém botou ainda. Tony Stark compra uma pepita de kryptonita, joga no peito do Super-Homem, e aí, meu amigo, acabou toda essa molezinha dele aí. Não, o Borg, ele controla tudo que é tipo de... Ele tem tecnopatia. O cara fala com qualquer tipo de tecnologia. Ele para a armadura do Homem de Ferro na hora. Tudo bem, o Homem de Ferro só compra a kryptonita. E alguém joga. O Hulk joga. Conhecendo o Homem de Ferro. Ele só precisa comprar a kryptonita. Ele só precisa ter dinheiro. Ele compra do Lex Luthor. Ele liga pro Lex Luthor. Tem kryptonita aí? Tenho. Me vende aí 2 quilos. Mas aí, o que você acha que o Tony Stark ia fazer? Ele ia pegar a kryptonita e ia botar na armadura dele pra soltar um raio pra ser o herói bonzão. Só que o Cyborg ia parar ele. É verdade. O Cyborg para o Tony Stark é babaca mesmo pra fazer. Ele é babaca nesse ponto. Ele queria tirar onda de derroter o cara mais forte. Aí o Cyborg vai entrar pra ele. Mas aí o Homem-Formiga entra dentro da armadura, Tony Stark, e solta a kryptonita. E joga no Super-Homem. E solta. Entendeu? Porque aí ele não vai fazer. Aí ele vai usar o cristal kryptonita pra fazer um raio. Ele vai fazer um milkshake de kryptonita. Ele vai pegar a pedrinha de kryptonita que tá lá na armadura e vai tirar de lá. Então, mas vamos lá. Então o Super-Homem ele derrotaria o Hulk, o Thor, ficaria fudido. O Homem de Ferro seria paralisado pelo Cyborg, mas o Homem-Formiga Liga pega a criptonita para o Super-Homem. Beleza, estamos aqui. Vocês vão escrever a luta assim? Ó, o Thor pode fritar o Ciborgue também. Só dizendo aqui. É, pode dar uma fritada. Dá uma boa, nele, boa é fritada no Ciborgue. Não, porque ele já foi derrotado pelo Super-Homem. E segundo esse que o Voltor falou, ele já teria sido derrotado. E a Mulher Maravilha? Tem a Mulher Maravilha. Rasteira em todo mundo. Aí ela ganha. Mulher Maravilha, os poderes dela, desculpa, aí é burrice minha. São mágicos também, não são? Se bem que... São mágicos. As armas são mágicas. E não funcionou no Super-Homem. Eita, DC. Como não funcionou? Ela laçou o Super-Homem e o Super-Homem puxou ela. Ué, mas ele não fica inútil com a magia. Ele só tinha que falar um monte de verdade. Ele pode puxar o... Ele pode puxou, mas ele tinha que puxar confessando um monte de coisa. não sei, cara. Não sei. Que... Olha, se a gente pensar, a Mulher Maravilha, por sua mitologia, deveria enfrentar, na verdade, o Thor. O Thor, sim. Ela é a matadora de deuses. É verdade. Né? Ela é pra matar deuses. Quem ganha dos dois? Mulher Maravilha. E ela tem o poder de Deus. Ela ganha. Ela dá aquele cruzado de punhos. Cara, é só entrar a trilha sonora dela, ela ganha de todo mundo. Quando entra a trilha sonora, todo mundo, puta que pariu. A trilha sonora dele é melhor. O Thor vai soltar o raio, ela vai absorver pelos braceletes e vai mandar de volta, cara. Ela aguenta. Ela é feita pra matar deuses, então. Exatamente. Ah, mas você está esquecendo que tem uma multidão de gente ainda do lado dos avengeiros. Tem um time da de fora enorme aí. Tá, então, Flash. Flash tá vendo todo mundo parado. O arqueiro corta o arco. Acabou, tiro. Não, isso não conta, né? O Batarangue já corta já tira o arco do arqueiro verde. Já não serve pra mais nada. O Batman elimina ele e a Viúva Negra em um segundo. O quê? É, até porque esse Batman novo é um assassino. Ele liga a metralhadora dele e mata o Gavião Arqueiro, mata a Viúva Negra, mata todo mundo. Esse Batman, a Viúva Negra acaba com ele em segundos. Acaba nada. Esse Batman de merda? Não, ele dá porrada não pra caralho. Dá nada. É o Batman que mais dá porrada. Caraca. Todos os Batman. E aí, você esqueceu quem é a Viúva Negra? Subiu no ringue e arrebentou lá o Fogg, lá, qual é o nome dele? O Happy. Happy. Caraca, você tá comparando o Batman. Pô, você tá comparando o gordinho do Tony Stark com o Batman? Não lembra ela no corredor, batendo em todo mundo? Então, mas era muito de segurança. Contratado, o cara é o ela Batman. Ela escapou do Hulk, maluco. Ah, ela fugiu do Hulk. O Batman. Esse Batman, não. Esse Batman, eu tenho certeza que não. Isso é implicante, pô. O Batman não só derrota ela, como depois leva ela pra jantar. Esse Batman não faz nada disso. Esse Batman, ele perde pra ela e pede desculpa. Quem é o Batman atualmente? Já o Ben Affleck. Ben Affleck. Merdão. Eduardo, não se faz de gordo, Eduardo. Por favor, Eduardo. Não, menos nada. Quem é o Batman? Você não é tão eremita assim, cara. Para. Por favor. Pelos poderes de Grayskull. Esse embalo, a gente pode pegar isso aqui da lista, ó. Aquaman da Liga versus Aquaman do Hanna-Barbera. Na luta ou na zoeira? Muito bom. Olha pra só. Pra mim, o Aquaman da Hanna-Barbera sempre vai ganhar. A gente não viu o Aquaman da Liga chamando peixe ainda aqui, né? O filme ainda... Chamando peixe. Até a descrição parece... do poder simples do cara é escrota. E é meio bizarro, né? Porque parece uma gíria, né? Chamando, vou ali chamar o peixe e já volto. Parece aquele que o Romário falaria. Chamou o peixe. Falou. Eu não vi o Liga da Justiça, que eu não estou dando dinheiro pra essa galera. Mas ele chama peixe algum? Baleia? Tubarão? Não, não. Fala que ele se comunica com a vida marinha através da água. Plâncton. Olá, Plâncton. Bom dia. Assim, é o máximo que ele... E aí o outro da Hanna-Barbera já chega montado em gloriosos cavalos marinhos. Já, exato. Então, mas tem um problema aqui que a gente tem que lembrar. O da Hanna-Barbera, por mais respeito que a gente possa ter por ele, ele era zoadaço por todo mundo. Não era, não. Era maneiríssimo. Não era, cara. Ele era... O antepassado dele era uma orca, maluco. Você tá brincando comigo. Como é que é essa história aí? Eu lembro de um desenho do Super Amigos em que algum vilão, que eu não lembro exatamente, que tinha um raio que fazia a pessoa ou a criatura regredir. Não, isso é o filme do Super Mario, Dave. Você tá confundindo. Não, era... E aí o cara acertou o raio no Aquaman e ele virou uma orca. Orca. Que pariu. Que ele evoluiu de uma orca. Ciência. Todos nós viemos das orcas aí, como é conhecido. Ah, aí que tá. Vai ser contra o Aquaman da época do desenho ou o Aquaman da época do cartoon, que ele ficou zoado pra caralho. É, no cartoon zoaram mais. Mas o cartoon é a inspiração do atual Aquaman, cara. A nova versão da Liga da Justiça, do desenho da Liga da Justiça, é a inspiração pro novo Aquaman. É o cara de cabelão, barba, rei de Atlantis, porradeiro. Olha só, eu tô falando que eles zoavam o desenho do Aquaman da Hanna-Barbera e faziam ele ser mais zoado nos os comerciais do Cartoon Network. Então, mas a minha pergunta aqui sobre essa luta é a seguinte: eles vão lutar na água ou fora da água? Porque... Na água, pô. Mas, porque normalmente o Aquaman nunca tá na água, né? Não, mas. Tá de carona no jato invisível, tá. Não, tem que ser na água. É isso aí. Eu não sei quem ganha, não, cara. É porque a gente sabe muito pouco do Aquaman. Yeah! Buia! A gente só sabe isso. Ele é só isso. Ele mergulha de calça jeans. Ele Eu acho que ele já tá errado nisso. Mergulhar de calça jeans. É que o Aquaman, nos filmes atuais, ele surfa no ar em corpos de parademônios. E ele late. Ele late. Ele late. Pois é. Esse duelo não tem como ir muito a fundo, não, porque a gente não conhece o Aquaman. Na verdade, é com eles que dá pra ir mais fundo, né, Eduardo? Que merda. Pelos poderes de Grayskull. Já que a gente tá na DC, vamos botar aqui. Batfleck versus Batbale versus Lego Batman. Adam West ganha. Então, dos Batmans, qual ganha de todos os Batmans? Pode botar todos. Só dos audiovisuais? Aham. Uh-huh. Sem contar quadrinho. O Batman Lego tem poderes de desenho animado, né? Então já é... Não, eu tô zoando o Batman Lego. Não, vamos tinha um curta-metragem do Batman. Contra os aliens? Esse é o melhor Batman, de longe. É o Batman daquele filme, esse curta-metragem chama Dead End. Isso, Dead End. Esse de longe é o melhor Batman. Até a roupa, né? A maneira, né? É, tudo bem que fazer um curta-metragem de 10 minutos é moleza, né? É. Mais difícil fazer o filme. Justamente. Mas o personagem é muito maneiro, assim. A roupa é maneira, como o Eduardo falou. Até o Coringa é melhor do que os Coringas de hoje em dia. Tem uma cena maneira que ele levanta e a capa tá esticada assim no chão e ela faz que nem uns quadrinhos. Esse Batman é muito foda. E esse Batman, por isso que o cara que fez esse Batman era um fisiculturista. Óbvio, né? Dá pra ver. E eles fizeram depois uma segunda versão desse curta-metragem chamado The World Finest, que eles também pegam outro cara enorme pra fazer o Super Homem. Esse é bem piorzinho, cara. Sinceramente. É pior, mas é legalzinho. Não, é piorzinho, mas é bem feitinho também, assim. Por que vocês estão falando tudo no diminutivo? Piorzinho, mas é bem feitinho. Que porra. Tem uma coisa, piorzinho. Foi em voz, personagem de voz, o Kevin Conroy que faz a voz do Batman na animação. Ele bate. Não, mas aí estamos falando... O Carlos vem. Tá, então bota o Kevin. É. Bota o Kevin Conroy versus o Márcio Seixas. Aí é uma disputa foda. Kevin Conroy versus Guilherme Briggs, então. Vamos botar. Não, versus Márcio Seixas. Na versão uncensored. Versão dos áudios vazados do WhatsApp. Esse é o melhor Batman de voz. Falando sorvete de coco. Olha só, me permitam aqui voltar aos Batman. Se a gente tiver quiser uma porradaria bacana, vamos começar com o Batfleck versus o Batdale aqui, né, do Nolan. O Batdale é um Batman mais próximo do conceito do Batman original, é o cara furtivo, né, estratégico. O Batfleck estratégico é porra nenhuma. É um tanque ambulante, o Batfleck. É um tanque, Mas olha só, esse combate de o Batfleck ser estratégico, porra nenhuma, porque o cara vai enfrentar não um isso. Bem frente. Não, ao contrário, cara. É o Christian Bale que é o estratégico. Não é, né? Ele vai enfrentar um de peito aberto, sem usar nada. Sim, porque o terceiro filme é uma merda. Não tem estratégia de porra nenhuma, cara. É, que tava velho, tava destreinado. Que vale é o Batman Begins e o Batman Dark Knight. Todo mundo... Quem é São, sabe dessa verdade universal. Exato. Podemos concordar nessa verdade? Terceiro não conta, Vamos lá. Ali é Rogue versus Fighter. Eu acho que o Batfleck na porrada ganha o Batbale fácil. É isso. Não só na porrada, mas eu acho que o Batbale, aquele biquinho do Batbale não funciona. O Batfleck não vai nem saber o que aconteceu com ele. Ele vai chegar na sala gritando com aquela banha toda. E aí o Christian Bale vai jogar a bomba, meu irmão. Daqui a pouco ele acabou. Tá no chão já. Ele não viu, mas aí ele vai perder toda a moral quando ele for falar shoot me. De voz, o Batfleck é melhor, concordo com vocês. O biquinho que o Batbale faz ali entrega, quebra qualquer mistério. Peraí, mas quando você fala a voz, você tá levando em consideração aquela bochecha espremida aqui, assim, que a máscara deixa a bochechinha espremida? Mas pelo menos ele tem aquela voz por cima, mecanizada, muito melhor, que ele pode falar tranquilamente. Eu tenho que falar assim. E uma... Tá, beleza. O Batbale ganhou do Batfleck, aí sobrou o Batbale, aí chega o Michael Keaton. Nossa, aí tem que chamar o Ian. Aí o Bat-Bale cai no chão de tanto rir e o Michael Keaton ganha. É isso. O Bat-Bale não quer ser Batman, então eu acho que ele já perde de cara. Apareceu outro Batman, ele desiste. Como assim o Bat-Bale não quer ser Batman, cara? O que você tá falando? Não, não. Um e dois. O Bat-Bale... Begins e Dark Knight. É o Bat-Bale no Begins não quer ser o Batman. Mais ser o Batman. E no 2 ele também não quer mais ser o Batman. Nenhum, do filme, nenhum dos três filmes ele quer ser o Batman. Ai, gente, vocês se prendem com os negócios, vocês estão nerds demais, sério. A gente tá falando da luta do Batman, não da luta do emocional dentro do personagem, caralho. O cara é o Batman, ele tem os poderes e o uniforme, ele vai lutar. Ele foi posto num ringue. É porradaria. Tipo UFC, é isso. Ele vai ficar no corner assim, Alfred, eu não quero mais ser o Batman, então eu acho que eu não vou lutar com ele agora. Então volta tudo, porque se a gente tá falando de combate em arena, a gente tá pegando um de frente pro outro. O Batman perde. Não, mas é a arena. Não, a arena não. Que ele quer dizer é o cenário. É, ó, quando eu falo de nerd demais, é isso. É. Esse é o exemplo do cara nerd demais. Mas olha só, eu acho que no final das contas o Adam West ganha de todo mundo. Nossa. Porque no, claro, no primeiro soque que ele der, dá um pow, gigante, o cara não consegue ver nada. Com aquelas onomatopeias gigantes. E ele tem muito mais acessórios, né? Uau! Tem muito mais acessórios. Muito mais. Ele tem uma coisa que nenhum tem, ele tem o Robin. É, não. Nenhum tem Robin. Não, o Val Kilmer tem Robin. O Val Kilmer tem Robin, pois é. Pois a gente esqueceu do Val Kilmer e do George Clooney. A gente não esqueceu, eu só não quis falar. E o George Clooney não só tem o Robin, como tem a Batgirl também. Nossa, tem a Batgirl, senhora. E tem o Bat cartão de crédito. Aí. Ele compra tudo. E pronto. Chega. Nossa, que essa luta é tão triste, cara. É muito triste. É triste demais. Essa luta vai ficar todo mundo se dando tapinha assim. Sabe aquele tapinha de cima pra baixo? É isso. Os androides de Westworld versus replicantes de Blade Runner. Ah, os replicantes, claro. Com certeza. Depende do replicante. Não, com certeza, todos os replicantes são muito mais fortes e poderosos, cara. É, tem replicante de combate, tipo Batista. Eu não vi Westworld, mas eles são de metal, né? Não, eles são orgânicos também. Pseudo-orgânicos, não. Né? Ou no mínimo é uma mistura de composto que parece muito orgânico. Artificial, mas tem esqueleto artificial, orgânico. Tem tendão, os modernos, né? Não os antigos. Os mas é sempre o ápice, gente. É o ápice. Não vamos ficar nisso aqui. Então. Os replicantes, com certeza, cara. Não precisa nem pegar o modelo mais novo. Pega o Roy Batty, que era o Nexus 6. Ele já era muito mais foda que... É. Agora é Nexus 9, o Nexus 8 ou o Nexus 9. Esses já. Esses robôs do Astro são feitos pra morrer mesmo. É. Perde mole, cara. Exato, exato. Mas mesmo. E numa disputa de sacanagem? Aí o Astro sai na frente. Ó, o Ryan Gosling lá, o Kay, o cara parecia até um replicante fraquinho, né? É. Ele explode uma parede correndo atrás do Harrison Ford. É verdade, né? Mas é parede americana, feita de drywall. Ah, mas eu não vi nenhum. Mas eu não vi nenhum. Eu não vi nenhum do Westworld fazer isso. Porque tudo é madeira. Ela é feno. Tu vê que até os replicantes que não são modelos de combate são fodas pra caralho. Priest. Era Priest, né? Isso. Não era combate. Era sedução, era, né? Sedução, isso. E se foi matéria de não saber que são robôs? Quem engana? Eu não sabia que são artificiais. Todos os replicantes sabem que eles são artificiais. Não, a Rachel. É, a verdade. Só a Rachel. Todos sabem. Só a Rachel que não sabia. A Rachel não sabia, pois é. Os Cylons não sabiam também que eram. Caraca, de onde veio o Cylon? Os Super Cylons não sabem. Do Battlestar Galactica, ué. Que vale a pena falar, porque é um puta de uma série. Não, sem dúvida. É, eu acho que os replicantes, entre os replicantes e os do Westworld, assim, em termos de qual consegue passar mais por gente, os replicantes são feitos, né, de uma maneira mais verossímil. Os outros são presos em certos padrões. E eles bugam, eles bugam. Eles bugam, é verdade. Quem buga? Os Westworlds. Os Westworlds, os hosts, né? A Pris, quando toma um tiro, ela fica toda bugada também. Ela está morrendo, caralho. Ela está bugada, ela está morrendo. Ali não é bug, cara. Ali, pô, o cara viu o filme tantas vezes, não entendeu até hoje essa cena. Ali é ela desesperada, porque acabou. Com exceção do Rex aqui, provavelmente todos nós daríamos uma bugada. O Rex talvez ande um pouco mais. Essa cena é tão foda, eu e o cara sei. Não... Que vergonha, Jovem Nerd. Que vergonha. Shame on you. Caralho, achou que a mulher tinha dado tilt. Porque tá morrendo? Ela tá desesperada, porque acabou pra ela. Viveu 3 anos e pouco, levou um tiro, ela tá tentando viver mais, esse é o quest deles. Ela leva um tiro e fala, fudeu, eu morri, acabou pra mim. E aí ela bate um desespero que ela se debate toda. Nunca tinha visto esse ângulo. Acho nem que seja desespero. Eu acho que aquele momento ali é uma máquina que deu defeito. Não vai mais voltar a funcionar. Como um liquidificador que fica todo... Não, eu acho que é desespero. Eu acho que é emocional o comportamento dela. É, eles não são máquinas, né? Exato. Esse que é o negócio. Então, pois é, essa é a minha interpretação, que é diferente da sua. É válida, mas eu tô dizendo. Eu acho que é ali dizendo que os seres humanos morrem, sei lá, todos caídos, e ela começa a dar um bug, entendeu? Dá um bug. Eu acho que ali ela morre depois. Então ela parece que tá dando uma... Shame on you. Tá tendo uma convulsão ali e vai morrer. Shame on all of you. Até maneiro. Tá bom, mas olha só. O QI do Blade Runner 2049, Ryan Gosling versus o Ray Batty. Ray Batty. Puta que pariu. Em todos os sentidos. Falou, o QI atravessou a parede. Em todos os sentidos que você quiser. Todos. O Ray Batty atravessa a parede com a cabeça. Pô, é, exatamente. Ele abre a soco a parede. E ele faz um jogo emocional muito mais sinistro. Mas ele é um modelo mais velho. Mas ele é muito mais sinistro, cara. Ele trabalha muito mais emocional. Ele ganhou o xadrez do mestre, ele enfiou os olhos do mestre cabeça dentro, cara. E tem um detalhe. O Ray, ele foi um replicante de combate. O Ray? O outro, esqueci. Ray Batty. Não, deixa ele, Carlos. Deixa ele tentar. Para, porra. Essa é a graça, caralho. O Rutger Hauer. Quem? Hauer. Hauer. O Etienne Navarro, ele foi feito pra ser... Ah, agora sim! Ele foi feito pra ser um replicante de combate. Ele é um guerreiro em todos os aspectos. Ele sim, o Kay não era. É. Não, mas o Kay era. Ele foi feito pra caçar outros replicantes. Não, mas ele não era de soldado. Olha só, e quando o Roy Batty morreu, foi um momento foda do cinema. Quando o Kay morreu... Quando o Kay morreu... Ilha do Dr. Morrell. Quando o Kay morreu, foi só uma cópia barata da morte do Roy Batty, cara. O cara já perdeu. Já perdeu, já deitou pra perder. Não, aí com certeza eu acho que ele perde em relação ao discurso final. Olha só, malandro. O Roy Batty se preocupou, ele tava morrendo, e ele se preocupou em descolar uma pomba. Você tá brincando comigo, cara. Pra deixar o momento mais dramático. Pô, velho, o cara descolou uma pomba e pegou a pomba no meio daquela zona toda. Será que aquela pomba devia ser replicada? Também, que nem todos os animais são. É, provavelmente era uma pomba replicante que trazia na cueca. Onde o cara vai, as pessoas escutando um... No meio do combate. Eu acho que ele tá aqui. E o Roy Batty lutou com outro replicante foda, que era, em teoria, Deca. Ah, mas a gente nunca pode considerar exatamente, né? Se é ou não é. O Deca era só um detetive também. Tanto que ele passa o final do filme inteiro fugindo. Ele matou três replicantes, né, amigo? Matou três replicantes com arma, valendo a distância. Agora, de perto, na mão, na boquinha... Mas é claro que ele não vai conseguir cair na porrada com um replicante de combate. É impossível. O cara vai tomar porrada, é claro. E aquilo, eles não são simples detetives, como você tá botando. Eles são Blade Runners. Eles estão ali pra caçar replicantes. Exato. Eles não são detetives. Não, eles são Blade Runners. Ele identifica e caça. Ah, uma luta boa ia ser do Roy Batty com o personagem do Bautista, que eu não lembro o nome. Que é o replicante que aparece no começo. Ele é outro replicante parrudo. Dave Bautista. O Kay mata. É verdade. Quem enfia porrada nele. Mata ou ele se deixou morrer? Eu acho que dá nocaute. Porque era sinistro, maluco. É verdade. Cara, só tem uma expressão, amigo. Como é que era sinistro? Com uma expressão inteira. Pelos poderes de Grey. Rick Sanchez versus Doctor Who. Rick Sanchez. Caralho. Me expliquem, eu sou noob, eu não assisti Doctor Who. Quais são os poderes do Doctor Who? Eu não vou e nunca vou assistir. Ele não tem poderes, ele tem uma chave de fenda sônica. Já assistiu Doctor Who? Chave de fenda sônica que não funciona com madeira. O que ele faz? Ele tem conhecimentos absurdos, ele tem... Dois corações. Cara, eu acho que o Doctor Who não tem chance nenhuma com o Rick Sanchez, porque a escrotidão é tão gigantesca. Ninguém tem chance. Ninguém tem chance. Nem, de todo mundo que a gente botou aqui hoje, Super-Homem. Ninguém tem chance contra o Rick. Sabe por que eu acho que o Rick Sanchez ganha contra ele? Única razão. Ele não tem nenhuma moral. Ele não tem moral. Nenhuma. Exato. O Doctor Who tem moral. O Rick não tem. Não tem moral nenhuma. Rick Sanchez versus Rick Sanchez bêbado. Ele tá sempre bêbado. O Rick Sanchez bêbado é sinistro. O Rick Sanchez tá sempre bêbado. Não, mas aquele... Lembra quando ele tava loucaço que ele fez o desafio pros Vingadores? Não, é Rick Sanchez loucaço. Não é bêbado. Bêbado é o standard. eles se reúnem, cara. Aquele episódio é sensacional. Eles se reúnem pra enfrentar a criatura mais maléfica do universo. Exato. Aí ele derrota a criatura e ele toma o lugar dela, não é isso? Bêbado derrota a criatura. Olha, que estranho. Tá até aparecendo um episódio do Nerdcast Rick and Morty, que não me chamaram. Mas vamos lá. Ganhou, então. Acabou, né? Seguiu. Ganhou, acabou. Próximo. Será que alguém é páreo pro Rick Sanchez? Vamos pensar aqui. Alguém que seja escroto. Porque não é só o poder, né? A capacidade. É o poder da escatologia. E do desapego completo. Desapego completo. Porque qualquer merda que o Rick faça, ele pode foder o universo inteiro. E ele muda de universo. E aí foda-se. Ele deixa o universo pra trás. Como ele já fez. Várias vezes, né? Uma coisa que eu não consigo entender no seriado, por exemplo, eu não sei mais que versão do Mori tá com ele, sabe? Ah, ninguém mais sabe. Olha, tem um candidato, dois candidatos pra talvez vencer o Rick. Um é o Pernalonga, que eu sempre trago aqui, e o outro é o Pica-Pau. O Máscara. Não, Máscara ia ser zoado pelo Rick e Morty fácil, pelo Rick. Cara, mas olha só, o Rick e Morty, ele mata. Então eu acho que ele ia dar um jeito de eliminar. Da mesma forma que o cara conseguiu tirar os poderes do diabo, ele com o do Lúcifer no desenho, eu acho que ele consegue matar o... Olha, eu acho que tem um personagem que eu consigo imaginar que seria páreo pro Rick, mas ele precisaria da cartola do macaco. O Bender. Com aquela cartola daquele macaco lá que foi inteligente. Lembra que o Dr. Farnsworth fez uma cartola e o macaco foi inteligente? Sim. É o Niblet? Não, é outra. Era parada. O Niblet. Ele fez um experimento que ele transformava um macaquinho, um mico, com um chapéu. Isso. Ficava mega inteligente. O Bender com aquele chapéu. Ah, agora eu entendi. Pro doutor. Agora eu saquei. Então, o Bender com esse chapéu, eu acho que ele pode ser páreo pro Rick. Porque o Bender também tá pouco se... O Bender, quando virou ser humano, ele chegou no nível de escrotidão que ultrapassa o Rick, cara. Só que ele só não tem a inteligência do Rick. Mas por isso que eu falei do chapéu. Com o chapéu ficando inteligente pra caralho, aí é foda, vai ser páreo duro. E num conteste de bebida aí? Eu não sei porque eu falei conteste, desculpa a minha... Luciana Gimenez. Momento Luciana Gimenez. Um campeonato de bebida. Campeonato de bebida entre o Rick e o Bender. Olha. O Bender é uma máquina. Mas o Rick também. O Rick vai trocar o fígado por um fígado robótico mole. Ele vai. Se o Rick souber que é um campeonato de bebida, fudeu. Fudeu. Ele vai fazer de tudo pra ganhar. É verdade. Porque o Bender, quando bebe muito, fica zoado. Eu acho que eles iam ficar amigos no final. É, e ele ia chamar o Bender de homem de lata. Na mitologia do Rick e Morty, eles já devem ser amigos, deve estar lá na festa. É, pode crer. Caraca. Mesmo porque o Rick e Morty já mataram os Simpsons, né? É. Verdade. Mas o Bender também. O Bender? Ele volta no tempo. O Bender matou os Simpsons também? Ele vai pra, na verdade, ele volta no tempo pra matar o Bart. Caraca, isso não é. Sério, tem isso? Isso é canônico ou é a fanfic que você escreveu? Não, é um episódio... agora eu só não lembro se é um episódio de Futurama ou um episódio dos Simpsons. Porra. Fica aí para os scholars da internet. Porque eu acabei de ver aqui na lista um recente também. Olha que bacana. Os Orcs do Bright versus os Orcs dos Seus Anéis. Os Senhor dos Anéis. Com certeza, Senhor dos Anéis. Sem sombra de dúvida. Bom, depende. A gente tá falando de Orc ou Uruk-hai. Exatamente. Se for Uruk-hai, fudeu. É, tá. Uruk-hai acho que todo mundo concorda. Agora, e aqueles Orczinhos escrotos lá do Sauron... Peraí, mas você tá botando arma de fogo na mão dos Orcs do... Ai, fudeu, né? Do Bryce, pô. Se tu botar um metralhador e o Orc começar a atirar de ladinho assim que nem gangster, aí fudeu mesmo. Então é na porrada igual, né? Porrada na mão, espada... essas coisas. Pô, assim, incluindo nesse desafio, então vamos lá. Os elfos do Senhor dos Anéis ou os elfos do Bright? É, os elfos do Bright só são bons até encontrar os protagonistas. Os elfos do Senhor dos Anéis têm mais poderes, né? É, eles são muito mais guerreiros. Aqueles elfos são todos já Forever 21, essas coisas. São os footer. A verdade é que a gente do Bright, isso é até uma coisa que eu até falei no Facebook. É, a gente sabe pouco, né, cara? Até da origem deles. Você falou no Facebook. Facebook, eu também. Isso aí. Blogueirinho. Facebookeiro. Blogueiro. Faz um vlog também. Dudu Vlogger agora. Xinguei vai, muito. Luciano. Xinguei muito no Facebook. Xinguei muito. Você não entendeu o contexto. Eu falei no Facebook. Desculpa, eu sou burro. Fazer um Nerdcast de Bright e resolver não fazer mais. E aí eu fiquei aqui meio desamparado pro Facebook reclamar lá. Então, Então, eu acho que a gente sabe pouco, né? A gente tá até falando isso, das origens, de onde eles vieram, dos poderes dos elfos. Fica um pouquinho no ar, a gente não sabe muito bem. Tem uns elfos que são fodas, outros que dão porrada pra caralho, outros que não usam magia tão bem. Então, fica um pouco... Mas o que a gente pode, de repente, apostar aqui é o seguinte: os elfos do Bright têm as varinhas, os elfos dos seus anéis têm os anéis. Não, tem varinhas. Varinhas são raras. Não é que nem Harry Potter. Mas fora os anéis, os elfos do Senhor dos Anéis são bem mais poderosos. É, eles têm armas mágicas, eles têm poder. Se for um Fëanor, da vida, fodeu, amigo. Os elfos dos Senhor dos Anéis, eles não soltam poder pelas mãos. Não. Mas nem feiticeiro. Não fazem isso. Então, eles precisam de um canalizadorzinho, que no caso, depende. Os elfos da primeira era eram sinistros, sim, cara. Soltavam poder, enfiavam porrada em todo mundo, eram semideuses. Uhum. É, o Fëanor lutou com, sei lá, 7 Balrogs, maluco. Não tem número, eu acho. É, mas ele lutou com mais de um Balrog, né? Isso. Ele pode ter lutado na mão, na espada. Eu tô perguntando se ele consegue soltar poderes. Eu fui bem claro na minha... Olha só, a magia no Senhor dos Anéis, ela é mais sutil. Ela existe, ela é percebida, mas ela não tem raios, essas coisas, entendeu? A não ser no filme, que tem uma fireball lá do Gandalf. A varinha do Bright, ela é descrita como algo capaz de realizar o seu desejo. É, né? A varinha do Bright é uma mata. A varinha do Bright é Wish. É, mas se você for pegar os elfos do Bright, aqueles elfos que eram considerados fodas, os vilões principais do Bright lá. Não, eles são fodas, eles vão trazer lá o da Dark One de volta. Eles tomaram o pau do Smith. E os 20 e o Orc perderam. Porque o Smith é um Brightzinho. É um Bright, exatamente. Ele O Fingolfin enfrenta o Melkor, né? O Morgoth na porrada. E ele era um deus. O Morgoth era um deus na época, né? O Fingolfin depois morre e ressuscita, mano. Não, ressuscita não. Olha, não é pra qualquer um, não, hein? Não. Me enganei. É o Golfindel. O Golfindel que ressuscita. Ele dá porrada no... Ele vai lá, né, onde tem um buraco lá que o Melkor caiu. Vai lá, dá porrada, chama ele. O cara sai. Eles lutam pra cacete. Você acha que vai ganhar, mas acaba perdendo. De qualquer maneira, ele enfrenta ele de frente a frente. E o cara é considerado um deus, né? Pare do ouro. Pare do ouro aí. Pelos poderes de Grayskull. Quero saber esse, olha só. John Wick versus os Statesmen. Tem que chamar o senhor K, né? Ele que é viciado nessa porra de John Wick. Cara, puta, os Statesmen... Os Statesmen são muito fracos, né? O John Wick, ele tem que lutar com outro cara. Tem que ser tipo um Jason Bourne da vida. Não, mas olha só. Os Statesmen são os americanos, né? É, por isso são os Statesmen. Posso fazer uma sugestão? Uma sugestão aqui. John Wick versus a noiva do Kill Bill. Dois assassinos profissionais. Cara, se entrar na parte corpo a corpo, ela dá aquele golpe dos 7 passos e o cara vai pro espaço. Ela tem que acertar o John Wick. 5. 5 point palm. 5 passos já, Fernando. 5 point palm. Não é 5 passos, caraca, 5 passos. Caraca, meu Deus do céu. O cara é tão nerd de um lado e tão... 5 né? Point palm exploding heart technique. É isso. Se deixar ela chegar perto, ela... Isso. Luciana Gimenez. É o nome da parada, cara. Não tem tradução essa merda. Mas você poderia ter falado o golpe dos 5 passos. Dos 5 pontos. Não são 5 passos, pontos. Ela não anda pra cima do cara. Não é uma dança. É que ela fala que ele cai antes de dar 5 passos e cai. Eu não gosto disso. É muito foda. Olha, eu tendo sempre ficado do lado da noiva da Beatrix Kittle. Eu acho ela realmente fodex pra caralho. Top personagens. É, mas de fato, esse golpe dela, ele é tão mortal quanto qualquer outro golpe mortal que o John Wick consiga acertar nela também. Também não é como se fosse um negócio mágico que ela possa fazer. Mas ela foi treinada pelo pai Mei. Então, eu acho que a parada é assim. Ela consegue viajar de avião comercial com uma espada. Isso é uma parada incrível. Exato. É muito foda. Fantástico. Realmente. No colo. Exatamente. No entanto, John Wick tem o apoio de toda a organização. Então, mas sabe qual é a parada? Ele não tem o apoio, né? Ele compra, né? Mas tanto que o apoio que ela tem é de honra, o que é mais forte do que o apoio monetário, né? É um ponto, bom ponto. Porque o Hattori Hanzo ajuda ela, né? Custo zero. É. E agora, agora interessante é, o poder motivador dos dois é um só, a vingança. Vingança, pois é, mano. Então, a vingança. Qual seria, porque assim, pra eles estarem no seu auge, os dois, eles teriam que ter uma vingança um contra o outro, entendeu? Uhum. Justo. Falando em vingança, eu pergunto a vocês, esses caras, os dois, conseguiriam vencer o Rambo? John Rambo? O John Wick. O Rambo é stealth. O Humbert Stealth e casca grossaça, né? Exato. No último filme, ele liquefazia as pessoas. Ele matava as pessoas com a mão, arrancava a traqueia. Aquele é o golpe dos tantos pontos aí dela, o Humbert ia pegar e arrancar a garganta fora. Não, mas ele ia tomar os golpes, enquanto ela tava bater os 5 pontos. Não sei não, hein, porque tem um facão e ia cortar a mão dela fora. Eu só queria dizer uma coisa pra vocês aí, que estão tentando achar que vocês são jovens. O Rambo, os originais... os originais, pra todo mundo se sentir velho. 70, 79, os originais, 80. Os Rambos originais já são filmes velhos pra caralho que uma geração nova não viu, certo? Uhum. Certo. O Rambo 4, que veio 30 anos depois dos originais... Rambo 4 no deserto, é esse, da Afeganistão? Não, Rambo 4 foi o último. Ah, o último, tá. O Rambo 4, que foi 30 anos depois... Rambo molhado. Já está fazendo 10 anos. Caralho. Ou seja, já tem outra geração aí que não viu que é o filme de velho. É isso aí. Que a gente tem Rambo na cidade, Rambo na lama, Rambo no deserto e Rambo molhado. Rambo molhado. Eu me lembro que faz 10 anos, porque a gente foi ver o Rambo 4 juntos, e o Azaghal não foi porque já tinha ido morar em Curitiba. Isso. E aí não conseguiu ver com a gente. Fui ver sozinho aqui em Curitiba na sessão da tarde. Você foi só. Foi muito triste. Afonso 3D, Guga, obviamente bêbado e gritando no cinema. Afonso 3D. Guga foi. O Guga também foi, exatamente. Agora, tem um cara aí que podia entrar nessa briga também. O Liam Neeson, naquele filme... Puta boa, hein? O Taken. Taken. I will find him. Essa fala é foda, né? Se ele pega o telefone e liga pro John Wick e fala, eu vou te encontrar e eu vou te matar. Não, ele primeiro fala que ele não tem muito dinheiro. I don't have much money. I don't have your friends. A particular set of skills. I don't have your fancy coins. What I do have is a set of skills. E aí por aí vai. O melhor GPS que existe. Não, esse cara é foda, é fudido. Mas tem um detalhe também que é importante, a motivação de cada um. Vingança. Todos eles, a motivação é vingança. O John Wick foi porque mataram o cachorro e quebraram o carro. O Liam Neeson foi porque sequestraram a filha. E a esposa depois. Matou ela e depois sequestrou, né, teoricamente a filha, mas ela não sabia, né, e aí... Ela tava com vingança porque tinham matado a filha dela, indiretamente. Tinham matado a filha dela, exatamente. Mataram, indiretamente, eu digo que mataram ela e a filha morreu na sequência, né. Em termos de motivação, como o próprio Kill Bill sugere, eu acho que nada fica no caminho da Leoa e sua cria. Acho que a Beatrix, motivação, ganha. Mas em termos de motivação, eles não têm nada um contra o outro, iam todos sentar no bar e conversar. Exato. Porque ninguém sequestrou filho de ninguém, ninguém matou ninguém, tá tudo certo ali, cara. Mas alguém pode ter arquitetado. Alguém pode ter arquitetado pra parecer que um era culpado da. Tipo o Lex Luthor. Então do a gente precisa de um vilão. Pera aí, a gente precisa de um super vilão que vai contra os quatro, botar os quatro um contra o outro. Lex e Luthor. Que vai se fuder no final. Porque vai ter que enfrentar esses quatro quando eles descobrirem que esse cara é o culpado. Sim. Então, quem seria capaz de fazer isso? Quem é o vilão capaz de fazer isso contra esses quatro? Porra, excelente. Alguém desse universo assim também, né? Não só fazer isso, como também, tipo, conhecendo os quatro, ficar esperando a revanche. Eu ia falar Lex Luthor, mas o Lex Luthor depende. Rei do crime. O Bill? Não, o Bill morreu. Não, o Bill acho que já morreu. Rei do crime? Não, e mesmo vivo, ele não era desse tipo de arquitetura assim. Se esses quatro estiverem atrapalhando ele no mercado imobiliário, se eles estiverem morando num prédio em Hell's Kitchen, o Rei do Crime vai dar um jeito, cara. Ele precisa convencer todo mundo a se mudar. Está morando no mesmo AP dos matadores vinganceiros. Aí ele faz os vizinhos brigarem. Exato. Porque compraram um quadro da Vanessa. Vanessa. Cuphead versus Mario. Eu vou beber água já. Cuphead versus Mario, porra. Mario bebe o Cuphead. Será? O que é meio asqueroso, né? O Cuphead, estão lutando pela alma deles, eles lutam com criaturas demoníacas, né? O Mario tá a vida inteira dele, esmagando tartaruga, porrada em bichinho, atrás daquele dragão desgraçado que sequestrou a mulher dele, a vida inteira. O Mario tá num limbo. Vai chegar esses Cupheads, ele vai chegar lá, vai pegar um, quebrar a cabeça dele, tomar o negócio e jogar fora. Eu tenho um argumento final. O Cuphead, como vocês lembraram, tá em busca da alma aí, né? Coisa meio por aí. No entanto, o Mario tem a maior motivação de todas na história do homem. Sexo. que acaba consumindo a sua alma. Exatamente. É o Cuphead versus Mario e o Mugman versus o Luigi também, não vamos esquecer. Isso. É duplo. O Luigi com seu olhar maligno depois de jogar o casco vermelho. Eu acho que os dois aí, o Mud e o Luigi, eles ficariam sentados ali olhando. Ó, eles têm todo o holofote e a gente não. Os dois se uniriam e acabariam com os outros dois, com o Cuphead e com o Mario. Com o Mario verde. Caraca! Muito bom! É verdade, boa, Carlos. Os dois secundários tomariam lugar, é verdade. Eles se uniriam enquanto os dois estão brigando. Caraca, excelente. E o Luigi ia poder ser conhecido como o Luigi, não o Mario verde. Mario verde. Beleza. Eu queria jogar com o Mario verde. Olha só. Isso é sinistro. Deus, Javier Bardem de Mother. Caraca, eu tava com o celular aqui, que ele não tá prestando atenção. Versus Deus Poderoso Bruce. O... Como é que é o nome dele? O... Jim Carrey. O Morgan Freeman. O Morgan Freeman. É. Tinha um outro Deus que era um velhote. O velhote, é isso. Que fumava charuto. Sabe. Dos anos 80. Putz, era um velhote. John Burns. Esse era o mais legal. É, muito bonzinho, é. É, esse era o mais legal. Mas o que, que a gente tá julgando aqui? Poder de Deus é infinito. Ele todos não, são iguais. Não, tudo bem. O Jim Carrey não sabe... Ah, é o Morgan Freeman, Deus. Não, mas né? Ele... Tá, vamos botar o Jim Carrey com o poder do Morgan de Deus. Contra o... Ele não sabe usar os poderes, perdeu. Ah, mas ele usa descontroladamente. Máscara também é um tipo de Deus, né? Não, mas a gente tá falando de Deus... É, da divindade mesmo. É. Deus. Mas olha só, o Deus do Morgan Freeman pelo menos faz os paranauê dele lá. O outro deixa todo mundo entrar em casa, entupir a pia... Mas ele faz porque ele quer. Ele deixa porque ele quer. É, mas ele é meio... E o Morgan Freeman tem que deixar também, porque tem um livre-arbítrio. É verdade, o Morgan Freeman... Os dois respeitam o livre-arbítrio. Você quer ouvir o arbusto com a voz de quem? Aí, pô. Com a voz do Morgan Freeman, faz sentido. faz sentido o ponto do Carlos. Mas se o arbusto tá queimando, quem foi que botou fogo? Foi George Burns. O quê? Pra o charuto. Charuto? É. Ele queimou o arbusto. Ai, caraca. E deu onda. É difícil, porque todos são a mesma entidade. Então eles têm o mesmo poder. Então eles se anulam. Poder da criação. Você tem que avaliar a personalidade deles. É a única competição que existe aí. O George Burns é legal porque ele não só era Deus, como ele também era o diabo. Verdade. Ele fumava charuto. Ah, ele era o diabo. Tanto também. Deus quanto o diabo fumava charuto, inclusive. Ele era Deus e o diabo. E a Alanis Morissette? Alanis Morissette é sinistro. Aí eu acho que ganha, hein? Porque ela é o Deus, ela é aquele Deus punitivo. Exato. É. E ela não pode nem falar. Não pode falar que ela destrói tudo. É, então ela ganha. Aí ganhou. Ela pode falar entre divindades. Ela não pode falar com seres humanos. Então entre os deuses ela falaria normalmente. Mas a mãe natureza, que só existe na história do Javier Bardem, ela explode com tudo também. Detona tudo no final. Não, ela sofre. Quem explode não é ela. O Deus Morgan Freeman e o Deus George Burns, eles falam com as pessoas. Eles falam com os seres humanos. Coisa que a Alanis Morissette já não pode fazer. Então o poder dela é mais incontrolável. É o poder mais bruto, entendeu? É o Deus do Antigo Testamento. E esses dois são a Deus do Novo Testamento, entendeu? Não, mas o Javier é de tudo. Por isso que eu falei esses dois. Você não tá prestando atenção? Tô olhando pra tela do computador que eu tô vendo? Não, você falou do Novo Testamento. Eu tava procurando o George Burns aqui. Eu acho que a Alanis ganha. Adeus, Alanis. Mas aí é... Mas olha só, eu vou fazer um disclaimer aqui. Eu prefiro o Deus do Avatar do Apocalipse, hein? Que tá em todos os lugares. Em todas as criaturas vivas. Olha aí. Tá dormindo. O Deus do Dudu tá dormindo. Nem viu perder a luta. Nem pois viu a luta. W.O. O Sonequinha vai acordar e vai ver o que aconteceu. W.O. Eu perdi. Perdi a luta. Ih, já acabou? Já acabou? Mãe, quem é? É, exatamente. Mas o George Burns, ele tinha umas frases ótimas, né? Mesmo como Deus, né? Então... É que o George Burns era um deus mais humano. E malandro. É, era um deus malandro. Porque o mais humano é o Javier Bardem. É verdade. Tem o malandro, tem o humano, tem o divino, que é o Morgan Freeman, e tem o incontrolável, que é a Alanis. É, o Morgan Freeman é um cara, é um deus assim, mais, digamos assim, zen, né? Vamos sim. Falar assim, o cara é zen. O Burns é aquele cara que, o cara já é tão foda, que tem a ver com o personagem. Que ele mesmo, George Burns, o cara já era mais velho, e é que ela tá naquela fase do me processa, falava merda pra caralho, falava que ele queria e tudo mais. Ele fumava. Nossa, caralho. É dele a frase que o nego falou que o cigarro mata lentamente. Ele falou, mas eu não tô com pressa. É dele essa frase. Uh-huh. Então ele era o malandrão da parada. Ah, maybe. Pelos poderes de Grey. Atômica versus Furiosa. Atômica? Quem é Atômica, gente? É, porra! É Charlize também. Atomic Blonde. Atomic Blonde. Ah, Atômica Blonde. Atômica ganha. Porque a Furiosa desiste numa hora. E a Atômica não desiste. E a Atômica manipula todo mundo. E ela tem set of skills também. Tem, total. Total. Ela é... Powerful set of skills. É uma luta até meio injusta. Ela é muito mais treinada que a Furiosa. A Furiosa tá só querendo sobreviver. Mas se a Furiosa estiver dentro de um caminhão... A Atômica vai entrar e jogar ela pra fora. De salto alto ainda, amigo. Olha aí. Mas a Furiosa pode ganhar com mãos de ferro. Tem um braço mecânico. E ela pode derrotar na força ali, na porrada, um soco dela com aquela mão de ferro pode ser muito mais forte. Não deu certo não, cara. Deu certo. Ela seria do futuro... Ela seria no futuro a Premier da Inglaterra, a Dama de Ferro? Nossa, tá terrível. Tá um escalete, vamos ver onde vai, vamos deixar eles. vai indo. Não apaga, Léo, vamos manter. Vamos ver onde vai. Podem continuar, fica à vontade aí. Continua. Que tal Caesar versus Dr. Gore? Caesar do planeta dos macacos. Mas o Caesar não era vilão. O Dr. Gore era vilão. Mas não tem nada a ver com as calças. Esse combate crossover. Não é pro... Exato. Ah, eu acho que o debate aí, vamos lá, é pela... Se fosse assim, bota o Grodd também. Não, o Caesar tem um exército de macacos. O Dr. Gore tem o Caras, tem uma nave espacial que faz uma grande diferença. Exato. Exato. E ele faz monstros gigantes. E ele tem um objetivo. É verdade. E ele é mais inteligente que o César. Ele é mais... Isso vai falar melhor, inclusive. O Dr. Gore é louro. Além de usar roupa. Além de usar roupa, usar luvas brancas e ter um corte de cabelo fenomenal. E aquilo, ele tem um objetivo. Exato. De vida. César só quer sobreviver. Dr. Gore não. Ele é objetivo. É... Ele quer aquilo e ele vai atrás do que ele quer. Esse cabelo, eu tô pensando, será que o Dr. Gore, ele era Roberto Leal dos macacos? Olha, tá parecendo um bando de comediante dos anos 20, tentando agradar a plateia. Tá meio... Tá stand-up decadente, tá, né? Stand-up Brasil. Fazer uns tomates virtuais pra nego jogar no aplicativo. E se botar o Dr. Zeus ajudando o Caesar? Dr. Zeus. Porque o Dr. Zeus é inteligente, mas... Mas é outra época, né? Muito velho. Aí você vai ter viagem no tempo, eles, né? Eles não têm tecnologia, cara. Não adianta, eles... Apesar dele ser inteligente... Vamos fazer uma briga de macaco boa. Eu botaria o Grodd. Tá, o Grodd é telepata telecinético, né? Exatamente. Telepata, inteligente, o gorila telepata. Isso, ele é mega inteligente e o cara ainda é telepata. Ele consegue controlar as pessoas, invadir a mente das pessoas, assim. Mas aí o cara tem superpoder, porra. Mas é essa parada. Então bota o Maguila Gorila. Ou o João Grandão. João Grandão. Tô tentando atualizar aqui a parada, mas vocês continuam... Somos uns velhos paia, cara. Tem aquele macaco do jogo lá do Ubisoft, qual é o nome? Pô, novo? Nem tem nome ainda, esse cara. Olha só, eu sei qual o macaco ganha. O primeiro que pegar um cigarro, botar na boca e acender. ganha fácil. Ah, esse é o Dr. Gore, então, cara. Então é o macaco que faz trabalhos pro Crush e o palhaço. Também. Já ele tá, fuma. Ele tá na poucas frente. Coisas ganham o coração, né, da plateia do que um macaco fumante. É. Mr. Tini é o nome dele. Mr. Tini leva. Bom, macaco é o que não falta na cultura nerd. E como tem macaco? Tem macaco! Isso é choque de cultura? É isso mesmo? Achou que não ia ter macaco aqui no Nerdcast? Nossa. Achou errado, otário? É isso aí. Tá bom. Pelos poderes de Grey. Então, One Punch Man versus Goku. Eu não sei, acho que a gente... Nós somos O Goku é... Nós somos os jurados errados pra definir essa luta, na real. É. Porque, mano, isso aí é uma polêmica muito grande. Atingir a polêmica do Goku Super-Homem. Pois é. Desiste. É. Eu diria que o Goku teria que ser atingido. Pois é, ele tem que chegar no Goku, né? Mas o Saitama, ele é muito rápido, cara. Ele é mais rápido que o ser mais poderoso da galáxia. O Goku também. Conseguiu... Não, mas o Goku só não conheceu o Saitama ainda, bro. O Saitama chegou no último estágio da evolução. Que ele não precisa de cabelo. Exatamente. O Goku é o oposto. Cheio de cabelo. O Goku pinta o cabelo toda vez que ele aumenta o número de seguidores. Eita, nós. Hã? É o sonho do Rex aparecendo no treta. O Goku, o poder, o nível do poder do Goku tá cada vez maior. Agora ele tá enfrentando já, ele tá tipo nível de Deus, ele é um Deus. Então, mas o Goku ainda tá crescendo. O pois Saitama é, tá lá em cima. Tá o Saitama já evoluiu no máximo que ele podia, cara. Então o Saitama parou, o Goku continua. Evolução. Ó, eu vou botar agora uma briga boa aqui. Que mané Goku, adoro Goku, mas que mané Goku. O lance é o seguinte, Saitama versus He-Man. Por que que eu chamo He-Man? Porque na mitologia do desenho animado, eles estabeleciam que o He-Man era o homem mais poderoso do universo. Sim. Então, é isso aí. Apesar de que ele não era poderoso, ele era forte, né? Ele era forte, não, né? Mas beleza. Tá implícito, tá implícito. Ele puxava planeta. Ele puxou a lua. Ele laçou a lua, que é algo impressionante já, e puxou. Poderoso ele não era. É uma metáfora, beleza. Eduardo. Trabalha com a gente. Eu tenho uma aqui. Não, mas vai, continua. Vamos falar do He-Man. Esse deboche também não. Não dá pra depois, não. Assim não, Eduardo. Mas vamos se o He-Man fosse mais forte que ele, a She-Ra também teria? A She-Ra é, já não. Peraí, vamos parar um pouquinho aí. Já que a gente tá falando, começou o programa, com essa discussão de super-homem, caralho, vamos lá. Super-homem versus He-Man, e agora, meus amigos? He-Man. O super-homem voa, né? Já aconteceu esse embate nos quadrinhos, eles já fizeram um crossover de super-homem versus com He-Man. E o He-Man tem um detalhe importante, ele ser forte para um cacete, ele tem uma espada mágica. É, outro problema pro super-homem. É. Mas olha só, se o super-homem chegar antes do He-Man se transformar, enquanto era o Príncipe Adam, acabou. Verdade, até porque ele fez isso com quem? Com o Capitão Marvel. Quando o Capitão Marvel ia falar Shazam, ele tampou a boca na hora do Capitão Marvel e o Capitão Marvel não conseguiu falar as palavras, então ele ficou preso no corpo do Billy Batson. A mesma coisa com o Príncipe Adam. Se ele é rápido, você tem que impedir ele de falar a frase. Ainda mais que o Príncipe Adam tem uma frase gigantesca pra falar. Se ele conseguir impedir o Shazam, exato. Quando o cara pensa no pelos, pô, já perdeu, já tá no espaço. Já tá flutuando no universo. É, puxar a espada, botar a espada pra frente, puxar a espada. A não ser que você conte que aqueles raios que ficam em volta do He-Man faça tipo um campo de força pra dar tempo dele falar tudo, entendeu? Não, mas aqueles raios não começam no começo. É só depois. Eu acho que isso acontece mesmo. À medida que ele tira a espada e começa a falar, ele nunca foi interrompido em nenhuma situação. Exatamente, muito bem colocado. Mas ele tem que sempre fazer isso escondidinho, porque ninguém pode ver. É, ninguém pode interromper, ninguém tá vendo ele se transformar. Senão todo mundo, caralho, precipiada! Então, mas aí, se o super-homem vê ele tirando a espada, ele consegue impedir. É claro que ele vê, ele tem visão raio-x. O Príncipe Adam se esconde atrás da pedra e ele tá com a visão raio-x. O que esse malandro tá fazendo? Se esconde atrás da pedra. De calor. Hit vision. A velha estratégia de se esconder atrás da pedra, hein? Tá, mas eu quero saber se o Saitama derrota o He-Man. Se ele der um soco nos dentes do que o Príncipe Adam, sim. Pelos, pá! Acabou. Não, mas He-Man, transformado, bronzeado. É, transformado, bronzeado. Eu acho que aí é páreo duro, realmente. Ele não dá um soco e derrota todo mundo? O Saitama tem uma seguinte coisa na mitologia dele. Ele derrota todo mundo com um soco. É estabelecido esse o poder do Saitama. Uhum. Com um soco ele derrota qualquer um. Se ele der um soco... Encontrar o He-Man. É, se ele der um soco no He-Man, já foi. Não sei, não encontrar. One Punch Man. Mas ele já enfrentou alguém com o poder do He-Man? Olha só, mas ele tem que acertar o soco, hein? Pô, e o He-Man vai fazer o quê? Vai ficar jogando a espada de uma mão pra outra. O He-Man perde pro Saitama. Perde fácil. Ele vai dar aquele rolamento, aquela animação padrão. Quando ele levantar, ele leva um amigo. E os dentes dele vão parar na arcada do esqueleto. E tem um problema. Outra linha de dente. O One Punch Man não tem paciência. Quando o He-Man começar a dar aquele conselho do He-Man no final, ele vai tomar um soco. Então, amiguinhos, no episódio de hoje... E se a gente colocar o Popeye? Não sei não, vocês estão subestimando. Popeye? É. O Popeye? Com o espinafre. O Popeye é fraquíssimo, é um marinheiro, né, cara? Mas tem o poder Popeye nenhum. Tem o poder de dar soco em coisas, as coisas despedaçarem no ar e montarem coisas novas quando elas caem. Caralho. Sabe qual é? Será que ele é o Master Builder do Lego? Ele é o Master Builder. Então, por exemplo, se o Popeye dá um soco, sei lá, na Montanha da Serpente, ela volta... Ele não tem essa força toda. Né? Só pra... Ele tem força pra derrotar um Brutus, um cara específico. Ele tem força pra brigar com um bully dele. É isso. Um cara do marinheiro específico, exato. Pelos poderes de Grey... Demogorgon versus um alien. Um alien? Em qualquer alien? Não, um alien do Alien... Xenomorfo, xenomorfo. Um xenomorfo. Não, peraí. Demogorgon, você tá falando do Stranger Things, não do D&D, Stranger Things, Eu tenho algo a acrescentar, eu não estava aqui no programa do Stranger Things, mas uma coisa que me incomodou no Stranger Things 2 foi que os poderes dos monstros lá do Upside Down, assim como na primeira temporada, eles ficam meio que mudando. Uma hora eles são mais vulneráveis, outra hora eles não são vulneráveis. Então isso é complicado combater contra o Alien, né? O Alien também é assim. Cada filme é um Alien diferente, né? Se pegar o Alien do primeiro filme, ele é um pouco diferente do Alien do segundo filme, que já é um pouco Não. A trilogia do Alien, eles são vulneráveis. Depois que prometeu essas merda aí eles ficam, não adianta, aí é invulnerável. Ó, mas mesmo com o Demogorgon mudando e mutando e que seja, o Alien dá de 10 a 0. Pois é, cara, o Alien é um bicho de combate, tem cauda. É, que tem sangue ácido, maluco. Que o Alien é o perfect organism. É, e baba. Não é tão perfeito que ele baba, não é escroto isso. Quando o Demogorgon for abrir aquela boca toda, o Alien vai lá e... aquela boquinha de dentro. Vai dar beijo de língua no Demogorgon. Tem razão, o Alien tem cauda, tem garra, é muito mais rápido, o Demogorgon é lento. É, cara, ele se esconde, ele é stealth, ele é inteligente, cara. É. Ele ia ficar na portinha ali do Upside Down, quando o Demogorgon voltar, tum, acabou. Só vai sentir a babinha, sentir a babinha na pétala, quando olhar pra cima já era, amigo. Essa do Solano é boa, botar um predador caçando no Upside Down. É. O predador vai esculachar, vai voltar com um cordão de caveira de Demogorgon e Demodog, puta. Ele não vai sobrar nada, ele vai matar até aquele bicho gigante lá, Nenatotep. Aquele bicho gigante é a fumaça, maluco. Não tem como matar, não. Ah, o predador tem. Cara, pra aquela fumaça ali, é só arrumar um aspirador de pó. Ó, tu bota o Demogorgon no Stranger Things, ele começa matando o Steve, de cara. Quando o cara aparece com o taco de beisebol, morreu. Uhum. Outro dia eu ouvi a melhor frase do predador. Quando você mata o predador, ele se mata. Não sei onde eu vi. Aí ele ia matar o chefe de polícia na sequência. Aí ele ia ver o Demodog ou o Demogorgon. E aí ele, agora sim a gente tá falando sério. Aí ia ser o desafio pra ele. E aí ele ia matar os... Puta, facinho, cara. E a Eleven, contra o Predador. Ia tomar um blaster logo na cabeça. Ele só luta com quem ameaça ele. Se ela ameaçasse ele... É. Sei lá, se ela desintegrasse ele, ele não tinha chance nenhuma, né? Então, é esse que é o negócio. É porque, como o Afonso falou, esse é o problema da Eleven, né? Que a cada segundo de episódio, o poder dela fica mais absurdo. Aham. Uhum. É. Então a gente não sabe o grau de poder que ela tem, mas... porque olha só, o Predador é sinistrão, mas ele é um... guerreiro. E osso, e aí ela pode quebrar o pescoço dele com a telecinese e pronto. Sim, então, sim. Ela pode desintegrar ele, como ela já fez com o Demogorgon. Exato. A Eleven tem uma vantagem muito estratégica, que é a seguinte, o Predador, quando encontrá-la, ele vai julgá-la pela constituição biológica. Ele não vai perceber que ela tem poderes, a não ser que ele tenha um contador que aparentemente não tem. Então ele não vai ameaçar ele, não vou agredir essa criança. Ele não vai ter ela como uma ameaça. Se ela não for uma ameaça pra ele, não existe combate. É. Que ele só ataca quem tá armado, essas coisas. Até porque, pô, vai que ele briga com ela e tal, aí leva a cabeça da Eleven lá pro planeta e chega, aí galera, que eu peguei, nego, porra, cara, porra, é essa vacila, a criança. Não, ela tinha poderes, ela, porra, movia as paradas. Ah, tá bom, Joãozinho, beleza, valeu, então, tal. Passou dos limites. Não, mas olha só, aí vamos supor que no cenário pra ter combate, ela pega, ela vê o predador matando o Steve. Ela vai reagir, certo? Aham. O predador pode ficar invisível e aí ela não sabe onde ele tá. Então não é tão fácil se ela quebrar o pescoço dele, não. Ah, ela tem que ver ele. E pra ela localizar o predador, ela precisa entrar na banheira de sal e o caralho. Pela biologia, quem disse que o predador morre de pescoço quebrado? Ah, porra, a biologia, né, bro? Não, você conhece o biologia do predador, porra? Sabe se quebra o pescoço? Rex, se sangra, ele pode morrer. Exatamente. Sangra, pode morrer. Exatamente. Não desgruda daí. Então, eu fiz uma colocação foda e você só foi triste. Pelos poderes de Grayskull. Ivan Drago versus o filho do Creed. Não, agora aí, vai ser pior, exatamente. Filho do Ivan Drago, nossa, cara. Os anos 80, os esteroides, essas coisas, os anabolizantes, essas coisas todas. Eita. O Rocky 4 é um experimento soviético, Guerra Fria, tem toda aquela jogada por trás lá do Ivan Drago. É, hoje em dia já não ia ser tão fácil por causa da coisa de exame de doping e coisa e tal. Por isso, tipo, o Ivan Drago, ele é muito mais turbinado do que, por exemplo, o filho do Creed. E oleoso. E oleoso. O óleo sei, cara. Hoje em dia, nas Olimpíadas, os recordes continuam sendo quebrados, cara. Há quem diga que o dop continua sendo feito, mas é feito de uma maneira que você nem... que é genético, você nem pega. É outro nível de dop, não é troço que nego toma academia. Isso aí é coisa... O jogo mudou. Mas é, cara. Ué, doping olímpico, doping de atleta de alto nível é outro lance. Eu sou a favor de liberar. Libera o doping, o jogo vai ficar muito mais legal. Pensa só. Todos os... O Ivan Drago, ele tem as melhores frases de efeito, né? É verdade. Pô, ele tem frases de efeito. I must break you. If he dies, he dies. Essa frase é maravilhosa, cara. E se a gente botasse numa arena, então, os inimigos do rock? Eu, particularmente, gosto do Clubber Lang. Os inimigos do rock. Não, Ei, mulher! Não. Você não sabe que é um homem de verdade? Cara, essa dublagem, meu irmão. Essa cena dublada é uma parada maluca, maluca, que prova como o tempo, como o mundo era. É terrível. Não, vocês já viram essa cena dublada recentemente? Tem uma cena do Rock 3, que é muito boa, que o Clubber Lang tá no andar de cima numa escada, e ele começa a xingar o Rock sem parar, e o Rock: vai se ferrar! Aí o cara fica muito puto, saca? Eu vou acabar com você! Como se fosse ferrar, fosse uma coisa assim, extremamente ofensiva. Não, porque ele já falou, coisa muito pior pro Clubber Lang. Falou coisas que não dá pra... A gente, outro dia, foi gravar um Nerd... algum tempo atrás, a gente foi gravar um Nerd Office e ia falar do Clubber Lang e tal, e aí a gente foi procurar a cena pra rever, né? E a cena, cara, o mundo era uma maluquice, cara. O mundo era muito zoado. Tá lá o Clubber Lang falando: se você quiser um homem de verdade, vem falar comigo. Eu não sei o que é lá, que eu vou te mostrar o que é um homem de verdade. Aí o Rock vira e fala assim, em português, na dublagem: ó, seu crioulo, eu não sei o que lá. Cara, puta que pariu. É uma maluquice, cara. Os trapalhões. Dublado. Tá dublado. Documento sinistro, cara. Todo mundo tem que ver esse filme dublado, cara. Não, cara. Sinistro é horrível, demais. Ei, Cumberland, o que podemos esperar dessa luta? Lá foi. Não, mas vamos lá. What do you expect for this fight? Se for ver o último Rock, a gente tá falando qual é o pior inimigo do Rock, né? No último Rock que tem uma hora que ele tá tomando porrada e tal, etc. E quem ele vê na frente dele, assim, o grande... Não sei se vocês vão lembrar disso. Tem uns flashes. Nesses flashes, o inimigo que tá socando ele é o Clubber Lang. Querendo dizer, assim, que o Clubber Lang, talvez, né, na interpretação do Stallone, sei lá, foi o mais traumático ali da situação, né? E foi o que derrotou ele, na verdade. Não, você foi derrotou. Porque realmente derrotou ele. Rock 1, ele é um lutador, vai lá, enfrenta o campeão e perde porque é empate, né? Perde assim. Pontos no final. Isso. Aí, beleza. Aí tem o Rock 2, que ele vence o Apollo. Beleza. Então aí acaba bem e tal. Tem o Rock 3, que é um filme de decadência, cara. Sim. Sabe? Tipo, totalmente. Sim. Totalmente. No Rock 4, ele se fode, beleza, mas é outra coisa. Tipo, até porque o Rock 4 já é um pouquinho mais galhofa, né? Assim, vamos botar essa forma. O 4, na verdade, ele não se fode. Rock 5, ele se fode é o Apollo, e ele vai lá pra meio que vingar o Apollo. Sim, mas ele vai lá pra Rússia, vai ficar lá na... E aí o Rock... Tem o outro Rock, que é o Rock da luta na rua, né? Não, esse é uma merda inacreditável, cara. Ah, esse nem... Sim, Que esse já era o Rock aposentado presepeiro, né? Isso, é. Inclusive, aprendeu a lutar com Mulher Maravilha, que dá uma porrada de rasteira no Tommy Machine Gun. Rasteira pra baixo e R. Clássico. Então, se analisar a trajetória, realmente o pior momento dele foi o Rock 3, né? Assim, se for analisar a trajetória dele. Uhum. Mas nessa disputa, pegar o Rock e botar ele pra enfrentar o Chong Li. Puta, mas aí é que você queria botar um cara de boxe pra lutar com... MMA, tipo, a gente tá na época UFC, do MMA. UFC no início, Ultimate Fighter. Você vê que o Rock lutou com o Hulk Hogan, né? Lutou com o Hulk Hogan. E ficou lá, corta a berluma, joga a berluma. Eu ia falar que o soco do Rock é muito poderoso. No entanto, o peito do Chong Li pode resistir ao golpe direto. Então, mas a parada do Rock não é nem a força, é a quantidade de porrada que ele aguenta. É, exatamente. A construção dele é alta pra caralho mesmo, até hoje. E pro Chong Li é aquela parada, né? Ele aguenta a porrada, e tijolo não revida. Mas o Rock não é tijolo. Ah, mas tomou porrada de cegueta, Chong Li. Mas aí foi golpe baixo. Golpe baixo do Chong Li. Golpe baixo do Chong Li, que jogou areia na cara do Van Damme. Nos brindou com uma das melhores cenas do cinema de ação. Excelente filme. Grande filme. Ah, uma Frank boa aqui, Dukes. Ó. Frank Dukes. Frank Dukes. Ó, essa aqui é muito boa, hein? Lula... Molusco versus... Calma, gente. Calma. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.